Nossa. Olha que música da hora. Colin Frake, Recording the Soundtrack. Isso aí é o Corn Flakes, né? Rave Elfica. Como é que é Corn Flakes? Corn Frakers. É, o Supreme Camels. Corn... Bom, vamos recapitular então. Vocês estavam lá. Aí vocês saíram, foram pra lá. E aí depois vocês vieram pra cá. E aí aconteceu aquilo e foi isso. Justo. Bom, vocês estavam no plano do Grial. O Grial Land. Eu já falei. Ou qualquer coisa que o valha. E descobriram... A Toph estava morta. E aí, após uma extensa pesquisa que vocês fizeram, descobriram que ela estava morta, que o corpo dela estava vibrando por ter utilizado em demasiado a runa da velocidade. E provavelmente a alma dela tinha sido alterada da mesma forma. E a Sierra, ela olhou através do plano astral e viu a alma da Toph existindo em todos os lugares do plano do Grial ao mesmo tempo, se movendo numa velocidade burlesca. E aí vocês usaram todo o poder de vocês para conseguir, primeiro, estabilizar o corpo da Toph. O Grial utilizou as runas para estabilizar o corpo dela. E aí, segundo, para conseguir ressuscitar a Toph, né? Para isso, vocês contaram com a ajuda da Runa da Mente, que uniu a mente de todos vocês para vocês estarem em sincronia com as ações que vocês fizeram, né? A taxa de sincronismo de vocês foi para 800%. Ou seja, todo mundo foi absorvido pelo Eva. O Murin usou o poder dele de conter criaturas demoníacas para tentar restringir o deslocamento da Toph, mas não conseguiu. Mas aí o Grial foi e usou a Runa do Tempo para reduzir o tempo ao redor da Toph e dar a ilusão de que ela estava se movendo mais devagar, né? Permitir que vocês conseguissem não perder ela de vista. E aí o Celerin aproveitou isso para usar seu poder mágico e apagar a última hora, praticamente, né? Da mente da Toph. E a Toph não se lembra de nada depois que ela chegou diante da porta da Fortaleza do Touro. A Lisbeth, então, junto com os clérigos de Glórien, fizeram um ritual para ressuscitar a Toph. E a Lisbeth sacrificou poder mágico para conseguir trazer a alma da Toph, prender no corpo e reativar o corpo dela, né? Que foi quando ela colocou o Anel das Nove Vidas no dedo da Toph, o anel esmilinguiu inteiro, derreteu. Bom, Toph voltou ao normal, explicaram para ela o que tinha acontecido, embora ela não possa mais recordar o que aconteceu ela, porque senão a mente dela ia fritar devido ao conhecimento insano que ela absorveu de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, em todo o tempo do plano do Grial. E aí vocês foram conversar com as Eiradãs, elas explicaram que estavam rastreando a runa do eletromagnetismo, chegaram no abismo, no meio de uma batalha entre demônios e diabos, foram capturadas, né? O companheiro delas foi capturado, foi vendido, virou escravo e prisioneiro nas masmorras de Mortalha Vermelha, que prometeu libertá-lo em troca de uma amostra do sangue do Atropal. Elas foram atrás do Atropal, rastrearam ele até uma fortaleza de ferro, ele destruiu a fortaleza com a runa, fugiu para a quinta camada, e elas foram atrás dele na quinta camada e foram capturadas e viraram a cobaia de experimento para ele dominar a runa do eletromagnetismo. Aí vocês chegaram, resgataram elas, derrotaram o Atropal, e ela explicou para vocês que a quinta camada ela é tomada por uma maldição. E que todo mundo que chega ali é vítima dessa maldição mágica. E é uma maldição similar à podridão da múmia, ou seja, vocês vão apodrecendo em vida, perdendo constituição, até se tornarem múmias ou um montículo de poeira. De posse dessas informações, vocês retornaram para a primeira camada, né? Grial e Celerin se teletransportaram, Grial abriu a porta do plano dele para todo mundo sair. E aí chegaram na Fortaleza Imortalha Vermelha, foram ter com ela, explicaram o que tinham conseguido e ela deu o antídoto pro Murin. Murin se curou do veneno, do envenenamento. Ou é isso que ele imagina? E depois ela disse que sim, estava ciente de que a quinta camada amaldiçoava, e que ela fez isso, na verdade, para ajudar vocês, para vocês ficarem espertos, porque o abismo é um local de traição, um local perigoso, então para vocês aprenderem a lição e tomarem cuidado e ficarem espertos, ela fez isso com vocês, porque ela é boazinha pra caramba. Gente boa essa menina aí, né? Bom, aí ela disse que... Pega a fortaleza vermelha aí, do touro, faz aí de novo, meu. Mostra pra ela. Faz igual você quebrar. Retribui a boa ação dela. Pode deixar que não vai matar ela ainda. Relaxa, filho, relaxa. Bom, ela disse que tinha... Sabia como curar essa maldição, mas para isso precisava de um ingrediente, que é o veneno mais poderoso do multiverso, o veneno da rainha demônio-aranha Lolf, que fica na 66ª camada. E disse que se vocês estivessem dispostos a irem até a camada 66 e trazer uma amostra do veneno de Lolf para ela, que ela faria um antídoto para vocês e ficaria com o excedente do veneno para ela potencializar e fazer o veneno mais poderoso de todos, de toda a existência. A Ciri cobrou ela do veneno, do antídoto pro veneno, né? E astutamente, né, ela dividiu a amostra de sangue do Atropol com a Zeiradan, mandou a Zeiradan entregarem o sangue para a Mortalha Vermelha, que libertou o companheiro delas. E cobrou da Mortalha Vermelha a promessa dela de que quando vocês retornassem, ela ia revelar a localização para qualquer ponto do abismo que vocês quisessem. E aí ela mostrou um mapa para vocês, apontou a camada 125, a camada 66, camada 6 que vocês queriam, né? E assim ele foi, magigrafou o negócio. E ela ficou encantada pela magigrafia e falou: que porra que é essa? Ele falou: ah, é um negócio que eu sei fazer. Você me ensina? Eu te ensino, se você me der em troca uma amostra do veneno que você vai fazer com o veneno da Lolf. Ela falou: beleza, então. E fizeram um acordo. E aí, quando disseram Lolf, os Eiradan reunidos ficaram assustados, né, com apreensão. E aí explicaram pra vocês que Lolf é a rainha aranha demônio, uma entidade divina extremamente maligna, e que num dos muitos mundos nos quais ela é adorada como uma deusa, existia uma raça de elfos negros similares aos Eiradan, que veneram essa deusa. E isso deixa os Eiradan extremamente incomodados com isso. E a Mortalha Vermelha acrescentou dizendo que na 66ª camada existe, além da Lolf e os asseclas dela, existem portais para... qualquer plano onde Lolf seja adorada. Inclusive pro mundo de Toril, que é onde existem esses elfos, esses Eiradans aí que adoram a Lolf. Ao dizer isso, né, o Celerin já ficou interessado no assunto, falou: não, pode deixar, a gente vai lá, a gente busca o sangue, você faz veneno pra gente e somos amiguinhos. E depois disso vocês saíram do reino da Fortaleza de Mortalha Vermelha pra ir até o fosso que conduz até a camada 66, né? E o Celerin explicou: eu quero ir pra lá porque lá a gente consegue ir até o tal do Elminster, que sabe sobre as runas também. A gente pode ter informações com ele, encontrar o outro cara, o tal do Mordenkainen, né? E conseguir mais informações, quem sabe mais runas. E quando vocês já estavam já do lado de fora da cidade dela, praticamente, né? A Toph surgiu do solo, dizendo pra vocês que... olha, eu tava tentando contatar os deuses e não tava conseguindo, não tava tendo resposta. Mas agora o Lin Wu veio até mim, falou pra mim, né? Que o mundo de Vitalia tá sendo atacado pela tormenta dominada pelo nada. E os deuses, todo mundo lá tá combatendo pra defender o reino e impedir que a tormenta invada aquilo lá. E foi aí que nós encerramos na última sessão. Esqueci algo? Nope. Já, só me tira uma dúvida, por favor. Tiro. É, os pontos que eu havia perdido de constituição, eles continuam por conta da maldição, certo? Continuam. Mesmo tendo sido ressuscitado, né? Sim, por conta da maldição. Tá. Então meus PVs estão tipo, tão zerados normais, porém eu tenho o PV máximo atual e o PV máximo sem a maldição, né? Isto. Tá, então tá a gente certo. Perdeu ali. Só um de constituição até agora, não foi? Não, dois. Eu perdi dois de constituição, mas eu perdi mais pontos devido ao atropo. Não sei se esses aí também contam. É, você teve redução de PV máximo. Ah, eu acho que todo mundo perdeu dois. É. A ressurreição, ela cura PV, essas coisas? Deixa eu ver, com dano de habilidade? Já nem lembro. Se curar... Não faço ideia. Maldição, ela não vai curar, né? Neutraliza quaisquer venenos e cura doenças normais de afetar uma criatura. Não remove doenças mágicas, maldições ou efeitos similares. Isso tudo bem, eu já tava ciente disso. Mas fecha eu todos os ferimentos mortais e repara partes do corpo perdidas. Então, os PVs estão no máximo. Estão no máximo, aí no caso eu coloco eles no máximo e aí eu tiro dois de constituição e decrescento do PV a máximo. A redução, né? Do atropo permanece porque ela é tipo uma maldição. Ah, então meu PV tá certo, então. Tá 256/189, então tá certo. Isso. Mas remover maldição não tira esse negócio da tropa? Talvez. Não, porque os elfos não fizeram nela. Remover fizeram maldição. Fizeram uma porrada de magia, assim, de remover maldição. Remover maldição, eu não lembro de terem feito, não. Você comentou que eles fizeram vários rituais. Eles tentaram fazer tudo, mas não adiantou. Eles tentaram, acho que em todo mundo. Quando alguém falou da maldição do zumbi, lá dentro do plano do Griel, os caras tentaram remover maldição da gente. Ah, sim. Sim, imagino verdade. Que dele também, né? Bem lembrado. Não, com certeza no Antof também. Deixa só eu ler aqui na ficha do Atropo pra lembrar se remover maldição cura isso. Se não curar, restauração maior cura. Isso eu tenho certeza. É. Só precisa de diamante sem PO aí. Não, aqui tá escrito na magia, né? Cura é... Efeitos que reduzem PVs máximos. Foi a mutação raio gama? Não foi? Não, não foi isso aqui não. Cliquei errado aqui. Relaxa. Ninguém vai virar o Hulk. Nunca mais. Me esmaga. Nunca mais não. A gente tem a runa agora, né? Pode fazer o que nem quiser com ela. Se alguém quiser virar o Hulk aí, só conversar com nós. Um cara bom pra fazer isso aí era o Aldrich, né? Já era verde. Né? Verdade! Putz! Já tinha passiva, já. A condição especial, ser verde. O cara era o Namekuzeidin. Tô faltando ele treinar o filme do Murray, né? Caralho, é top. Ensinar as duas criancinhas a fazer fusão, né? Aham. É, o remover maldição não tira essa redução aí, só o restauração mesmo. É possível que eles tenham tentado usar a restauração maior? Quer jogar um dado? Par, usar ou ímpar, não? É mais justo, né? Olha, se os caras tiveram poder pra fazer ressurreição. Ainda se lembra que eu perguntei pra você se havia algum elfo muito antigo, da época de Lenore, não sei o quê. Se ele sabia dessas maldições e tal. Restauração maior é quinto nível. Ô, Di. Oi. Quando foi que você perdeu esses pontos? Foi antes ou depois que você morreu? Antes. Morreu da primeira vez. Da primeira vez, tô falando. Primeira vez você diz da. Que você foi empurrado e que a Nidretti te curou. Foi nesse meio tempo. Eu perdi nesse tempo e depois. Foi no combate inteiro. Ah tá, porque antes eu tinha tirado de você os pontos. Sim. Negativos. Aham, uhum, só que eu não curei. Você tirou os pontos, mas eu não curei, tá ligado? Ah, não, sim, mas aí agora você foi curado, entre aspas. Sim, olha, mas eu tenho marcado os valores aqui. Os elfos, então, eles fizeram sim restauração maior em vocês, tá? E a redução de PV máximo que vocês tinham por causa do Atropon, e cancela ela. Beleza. Tá. Isso então aí volta ao normal. A perda de constituição por conta da maldição, essa permanece. Ah, então são dois níveis de constituição, né? É. Só deixa eu calcular aqui. Essa é a única coisa que eu só perdi, vida, né? Eu não lembro se eu perdi. Eu perdi, acho que uma constituição na forma demoníaca e talvez uma na forma lupina. Não entendi, Gui. É 40 de vida que perde, né? Eu acabou de reduzir, tipo assim, fazendo o cálculo aqui, eu perdi um de constituição, né? O modificador reduziu. É 40 de vida, né? Então eu tenho 200. Ah, não, 20, é 20. 20? É um, tá, só, é um de modificador, né? Porque você tem 20 dados de vida. Ah, tá. Então já tá certo, então. Agora tô com 236 atuais, que é o máximo, e sem a maldição, 256. Já arrumei aqui, então tá certo agora. O que você ia falar, o Carlos? Não, que eu acho que eu perdi só dois, que eu perdi em formas diferentes meus pontos de vida. Dois. Não sei se isso afeta a constituição, na verdade. Se isso afeta tudo. Alguma... Mas aí, no caso, você afeta a sua forma, independente. Forma, né? Não, mas eu digo não, assim, mas... não é individual. Se você perdeu, tipo, dois na forma lupina, na forma de qualquer jeito, na forma Murray, na forma qualquer coisa, você perdeu dois do mesmo jeito. Exato. É, você não se torna imune à maldição só por causa da forma. É, né? Assim, tipo, o Murray tem 30 de constituição, aí você transforma no bicho lá, o bicho tem 10 de constituição. Tá ligado? Não. É, tudo vai ter 10, entendeu? É pra questão de simplificar mesmo. Bom. É só você tirar 20 de vida total de todas as formas. Só pra. Fica fácil. Bom, então, como havíamos conversado na sessão passada, quer dizer, vou jogar isso pronto, desculpa. Bom, então, como havíamos conversado, vocês acham mais prudente que a gente siga até a aranha primeiro pra remover essa maldição pra depois enfrentar o Neron? Foi isso sua sugestão, né, Ciro? Isso mesmo, Tafi. Acho que é mais plausível. É, por mais que eu relute nisso, acho que você tá certo. Então, bora. Você, pelo que eu entendi, você magigrafou o mapa, foi isso? Mas é claro. Certo. Então, por favor, guia-nos. A propósito, como que a gente vai passar por aqui desapercebido? Bom, eu vou por baixo da terra, e vocês? Não precisa não, Toff. Só vamos. Certeza? Absoluta. Bom. Cola em mim que tu brilha. Não. Prefiro ir continuando por terra. Encosta um cavalo demoníaco do seu lado, Toff. Cola em mim então que tu pega fogo. Se eu tivesse medo do fogo, eu não tinha descido pras camadas em abissais. Então sobe aí, garotinha, que eu te carrego. Não, obrigado, Kurama. Gentileza da sua parte, mas eu vou por terra. É muito longe essa passagem? Eu começo a olhar no mapa. É um pouquinho longinho assim. Numa escala assim, mais ou menos quanto? Dá pra ver só pelo mapa, sem nem saber exatidão. Tá a exatamente? Não, sem saber exatamente, assim, só baseado no mapa, assim. Quanto seria, não, mais ou menos? Você tem no mapa ali a escala. Né? E aí você dá uma olhadinha ali, você vê a escala que tá no mapa. E aí você. Vixe, Maria! E aí você vê que tá 900 km dali. Ah, Top. Você não vai por terra não, Top. A gente usa de outro jeito. Bem longe. Voando? Não, eu tava pensando em ir de teleporte. 900 km? Quanto que isso dá? Eu não sei mensurar isso. São quase 20 dias de viagem. Não temos todo esse tempo. Dá umas 1.800 valcárias deitadinha uma atrás da outra. Meio. Não tem como a gente encurtar isso pra minutos? Tem pra segundos. Se fizer um teleporte bem feito aí, a gente vai rapidinho. E mal falando, feito. Falando de unidades que é top 100, a gente pode parar no, sei lá, na camada 28, na 45. Falando de unidades que a Toph entende, são 1 milhão e 800 mil passos. Nossa, meus pés já teriam descascado umas 5 vezes. É. Se você estiver disposto ao teleporte, Celerinho. Não, eu estou disposto, vocês estão? Eu, por mim, vambora. Andar 900 km, não vamos, né? E quanto menos tempo a gente perder, melhor. É que tinha um sábio na menor que falava que quanto maiores os poderes, maiores as responsabilidades. Se isso aqui der errado, a gente vai parar longe. Hoje a gente já tá, Celerinho. Celerinho, tá no inferno? Abraço, Quert. Bora. Então bora. Vamos usar o teleporte. Teleporte, então. Demorou. Será que aqui dentro o sextante funciona? A Zeira e a Dança estão com a gente já? Então. Os três. Nunca mais eu tive isso. Ô, moça. Isso foi bom ou ruim? Como que você eu chama? Eu não faço ideia. Qual das duas que você tá perguntando, Toph? Sei lá, que tiver mais próximo de mim. Como que você chama? Tá. Ah, eu sou o Yudar. Ah, não tivemos tempo de sermos apresentadas. Você acha, você sabe se o sextante funciona aqui? Sextante será que ajudaria? Planos? É, será que ajudaria com o teleporte? Quem emprestou ele pra gente foi a... Como que é o nome do seu char lá, Tata? Kaline. Foi ela que passou pra gente, não foi? Ou não? Não lembro. Não foi uma deusa, não? Não, foi outro Eriadan lá. Ah, foi o Tonho. Foi o grandão lá. Né? Foi o Tonho. Tonho passou pra lá. Gauron? Isso, se não me engano foi o próprio Gauron que colocou a gente. É, Gauron nos passou esse sextante aqui. Talvez vocês saibam usar melhor do que a gente. Será que eles ajudam num teleporte aqui dentro? No teleporte? Não. O sextante ele serve realmente pra localizar e identificar portais mesmo. Ah, tá. Mas aqui, nessa camada, é complicado. Porque são infinitos portais que existem ao nosso redor. Tá vendo esse buraco aí? É um portal. Aquele outro ali também é um portal. Tá parecendo onde eu morava quando eu treinava com as topeiras cegas. Um monte de buraco. Ó, tentei. Enfim, vamos lá, Celerinho. Contamos contigo. Ou foi muito bom ou foi muito, muito ruim. Posso falar pra você? Pensando isso também, Gregorio. Resultado possível. Amor, não carregou a imagem, não. É, então aposta esse negócio, não carrega imagem? Ô, Jeff, com as magias dos... Restauração maior que você precisa recuperar a exaustão ou não? Recupera. Onde exaustão? Por magia. Então... Pode limpar a barrinha de exaustão sua. Tá. Palma todo mundo. Aliás, todo mundo, né? Se alguém tomou exaustão, pode limpar, né? Era essa. E o resto das coisas que a gente recupera com descanso longo, a gente não recuperou, né? Ou recupera? Não, porque vocês não tiveram descanso longo, né? Eu tive. Descanso durante curto, no máximo. Não, você não teve, não. Palácio de mando, né? Palácio de mando sim. Você não teve, não, que você ficou correndo pra lá e pra cá. Zum, zum, zum, zum. É, como é que tá exausto? Mas como cortaram esse conceito de cena, então? Exato. Tiraram isso de você, você não tem. Zum, zum. Mas você não viu a hora que eu levantei? Nossa, parece que correu uma maratona. É, ó. Celinho, antes de você fazer seu teleporte, deixa eu ativar meu cajado, por favor. Eu ativo meu cajado, tá, Jé? Ok. Que saco. Não vai a imagem, não quer ir. Dane-se. Tava mandando a imagem da Elfa pra você. Se você carregar direto do Trello, amor, não vai aqui. É, tem que pensar o Trello. Mas que bosta, mano. Eu usei o Trello justamente pra isso. Justamente pra facilitar tem, esse tá. negócio. E não tem a rede. É. Ó, vê se vocês conseguem ver aí. São os três elfos que estão com vocês aí. Cartão particular. Cartão particular. Ou seja, vocês não conseguem acessar, né? Não. Ai. Muito bem. Muito bem. Será que eu consigo copiar a imagem e colar aqui? Acho que não, né? E copiar no WhatsApp? No WhatsApp eu acho que eu consigo, não. né? Não foi. Então, esses são os três aí. Trello traidor. Aí. Tá no WhatsApp, foi. Encaminha. Esse trio de Eiradan tá acompanhando vocês agora. E vai entrar como aliado pra vocês também. Guinzezinho e Luizinho. O Guinzezinho e Luizinho. Ô, Grial. Oi. Você tem luck ainda? Tem, mas não sei se funciona, mas... Deixa eu ver se ainda tenho. Não, não tenho. Ah, tá. Ô Jeff, quais são as classes do Zeiradan? Esse Kaldani, ele é mago. Literalmente, tá aqui a imagem dele, tem um grimório na mão. Tá. A Yildar, ela é uma guerreira. E a Ayla, ela é uma druida. Sim. Aí a gente vai voltar pra Mortalha e falar, então, peregrinamos por 40 dias e 40 noites aqui pela primeira camada. Peraí, chama o Fred, não... pega um pão rapidinho. Tem que contar que tem uma Fudeu civilização. Tem uma civilização no plano do Griel e uma multidão, milhares dentro do plano da Ciere, né? Caralho. Vai fazer uma arca e fazer abrir um mar aí, filho. Tá quase isso mesmo já. Ai, ai, ai. Bom, o teleporte deu ruim aí? É deu, isso? Eu tirei um no dado. Você tirou um? Mas que bonitinho isso. Saltando-se de um D100, ele tirou um. Exatamente. Aqueles caras, qual a chance disso acontecer? Tá aí, aparentemente, né? 100%. Usou teleporte normal, né? É descrição, né? Descrição. 1-43 é fiasco. É. Seja, agora é você que rola. Um de 10% da distância que você viajou. Se fosse pro covil dele, ele tinha errado. Não, se fosse permanente circle é on target. Que é um 100. É 100%. 3. 3. É 1 de 10. Cadê? Fiasco. Fora. Não, não é fora do alvo. É fiasco. Não, né? É Michep. A gente. Você joga de novo. Tomam... Agora é você que joga. Vocês tomam. É, eu que jogo um. Pô, na verdade já vai tomar dano. É 3 de 10 só. 3 de 10 só. Ah, mas a magia é do Celerim, né? Ela é mais forte, não? Não é 30 de 10? Se eu quisesse, seria, né? Mas não, né? Que é isso? É Kaioken teleporte, porra? Ok, então são 18 pontos de dano de energia que vocês tomam. Tá, e vamos jogar um D100. Agora é minha vez de jogar, então. Morra, ceia! Ô, oh, Gé. Parece que eu só vi vocês, falou, hein? A gente conseguiu. Diga, Toff. Você pode ressuscitar meu Charlie, faz favor? Por quê? Tá morto? Agora é assim, ele é com xizinho. Tá no xizinho. Ah, você consegue tirar o D. É? É, Donado bem grande. Clica na miniatura, embaixo dele, do lado da engrenagem. Tem uma bolinha ali, você clica na bolinha e tira o marcador. Aí você clica no xizinho de novo, aí. Valeu. Ah, mas me punharam de novo, ué? Ih, não quer viver então. Ah, que você tomou os 18 de dano, caiu de novo. Ah, o Griel tá ficando envenenado toda hora, né? Agora ele virou um ninja? Eu virei ninja agora. Bom. Celerinho, vocês se teletransportam. Certo? Mas você erra o alvo. E aí quando você erra o alvo, vocês surgem. Começa a se materializar no meio de uma batalha. Na qual estão colidindo dois exércitos demoníacos. Tá? Se chocando. E vocês são atravessados por essa massa insana. De guerreiros se lançando ao combate. E aí você reverte o ritual do teleporte e surge no lugar onde vocês precisavam aparecer. Vocês estão no local, é uma planície poeirenta, certo? Vocês notam que vocês estão às margens do leito de um rio seco. Todo rochoso o leito desse rio. E exatamente no fundo do leito seco desse rio, existe um buraco. Esse buraco, surpreendentemente, ele tem teias de aranha cobrindo ele. Parece uma armadilha da equipe Rocket. Existe uma estaca de madeira fincada no solo ao lado desse buraco. Esse buraco ele é largo, ele tem 12 metros de diâmetro. Tá? É um buracão. Exatamente no leito desse rio seco. O rio seco é um rio grande, tá? Ele tem uns 30 metros de uma margem a outra. Tá? É um barranco que ele tem 3 metros de profundidade. Vocês surgem no topo desse barranco, vem uma ventarola e arrasta uma nuvem de poeira ali, ofuscando temporariamente os olhos de vocês. E aí quando a nuvem ela se dissipa, né, e a poeira volta a sentar naquele solo poeirento, né, e vocês veem lá o buraco, aquela teia de aranha toda marronzada, coberta de poeira. Parece uma rede feita de cordas até. Mas como ela é composta de fios finos, vocês notam que não é corda, mas sim teias. E imediatamente associam, né? Por conta do local pra onde vocês estão indo. O que vocês fazem? É aqui o lugar que a gente tem que descer? Parece que sim. Só ficou um pouquinho complicado a viagem, mas chegando. Se eu tô conseguindo enxergar bem daqui de cima, noto que as teias estão tapando o buraco. Ou seja, ninguém passou por aqui há muito tempo. Ou então é sempre renovado essas teias por alguém ou alguma aranha. É, antes eu quero ver se o vazio tá próximo da gente. Vocês esperam um segundinho? Ah, fica à vontade. Claro. Pra tentar sentir o vazio, Gé. Ok. Joga aí. Caraca! Se fizer isso mais duas vezes, vai pra cadeia sem receber nada. Toff, não. Você não sente a presença do nada próximo de vocês. Parece que ele tá deixando vocês em paz por um momento. Nem da tormenta? Nem da tormenta. Beleza. Pessoal, aparentemente nem a tormenta, nem o vazio estão aos arredores. Então, prossigamos. Só fique ciente que o Loth vai saber que a gente tá chegando lá no, na camada dela. Certeza que a Mortalha Vermelha avisou, né? Ela é tão simpática. Não, é teia. Não, é das teias mesmo. Eu não teias são ecossensitivas. Mas ela pode ter avisado também. Eu viro pro Kip assim. E aí, Kip, geralmente é só pular? Sim, sim, amiga, é só pular. A gente vai atravessar o portal. Quirt, né? E vai sair. É, Quirt, né? E vai sair. Naquele lugar horrível. Medo. Vamos ver se funciona então, pulei. Pulou? Pulei. Tá fazendo cama elástica. Tentei, mas pra baixo ou só em cima? A teia ela tá pra cima, né? Quando você olha assim, você vê que existem outras camadas de teia lá pra baixo. Como se fossem redes esticadas. Caminho, viu, pra você. Temos fogo pra isso. Vai cortando aí, senhor Excalibur. Eu saio da frente. Não vou ficar em cima da teia enquanto alguém tentar pôr fogo, não. Sou bobo, não. Não, só corta, não precisa queimar. Eu acho que queimar é mais efetivo. Eu também acho. Vocês que sabem. Fogo purifica, olha lá, lobinha. Pronto, eu já vou pular também. Ok. Ali no buraco. Certo. E conforme vai descer, não sei se o pessoal vai lá atrás. Eu vou ativar a runa do fogo na mão. Ok. Só o ponto dela poder derreter a teia e abrir no caminho. Aham. Uhum. Você vai usar você pula com a mão assim, a runa do fogo ativada, pra ir rompendo as teias. Isso. Ok. Não é mais fácil você usar um truque, Murray? É, sabe, né? A runa pode te cansar. Ele não é ensinado, não sabe muitos truques. Eu tô usando a runa do poder a menos do que eu... Porque eu sou treinado, eu não canso. Pode cansar. Vai que tem 218 camadas de teia pra você cortar. É isso aí, são 218 testes. Ou 66, né? A gente tá na primeira, né? Certo. Murim, você ativa então a runa do fogo. Bem fraquinha, né? E aí pula no buraco. Você tá em forma demoníaca? Tá com asas? Eu tô. Ok. Tá. Pula ali, né? E aí você toca a teia. E aí você fica surpreso. Quando você encosta a runa ali na teia... Quando você encosta a runa ali... Tá, você fica espantado. Quando você toca a runa... A mão em chamas ali na teia... E você esperava que a teia ela se desintegrasse por completo... Não acontece isso. A sensação que você tem é de que você tá com um fósforo tentando queimar uma corda muito grossa. As teias, elas são incineradas, sim, pela runa, tá? Só que num ritmo muito lento. Você esperava tocar e já desaparecer todas as teias. Não, você toca e você fica pressionando, até que vai rompendo um a um os fios da teia, né? E abre um buraco suficiente para você passar e descer em direção à próxima camada de teias. Eu fico pensando se essas teias têm essa resistência anti-runas. Imagina quem as teceu. Acho que não são anti-runas, né? Que na verdade é muita teia. Não disse que elas são anti-runas. Eu disse que a resistência delas ante-runas. Agora você imagina quem as teceu. O poder. Acho melhor uma abordagem. A gente sabe. Diplomática com o Loth. Pelo menos a primeiro momento. Será que ela vai ter esse... Essa é um deus conosco? Normalmente os deuses são conversáveis. Ela é uma aranha, se ele... Ela não é uma aranha. Ela é a aranha. Mas vamos embora. Ela é a aranha. E ela é metadinha aranha. Ela tem uma parte de humanoide. Ela é metadinha aranha. É. É metadinha, né? 90% aranha. Noventinha. Os 10% dá pra gente conversar. Se nada der certo, a gente vai pra pancadaria e a gente já sabe que a gente vai se fuder. É, só por desencargo de consciência, né? Você quer tentar fazer o diálogo. Isso, vamos tentar um diálogo, vai que cola. Então, beleza, vambora. Certo. Bom. Murilo, então, vai, pouco a pouco, descendo e ganhando. Vocês rompem uma, rompem duas, três, quatro... Opa, caralho, eu consegui que não o dado, hein? Que não o dado. Vocês rompem 9 camadas de teia, tá? O Murin indo lá na frente, tá? Até que ele rompe a 9ª camada de teia e ele avança naquele buraco, tá? Naquela escuridão que tá. Ele avança fosso abaixo e vum, desaparece. Vocês simplesmente deixam de ver o Murin. Há diante de vocês uma escuridão perpétua e vocês não estão vendo o Murin lá pra baixo. Acho que a aranha só sabe contar até 9. Próximo. Vai, Griel, eu sei que você tava tão empolgado aí. Pulei. Pulou? Ok. Você vai, e aí o Griel, ele vai até logo depois da 9ª camada de teia, entra naquela escuridão e desaparece também. Toffe? Por favor? Então, bora, né? Eu desço. Certo. Toffe desce também. E desaparece também. Vai todo mundo ou vocês vão em sequenciazinha assim? Vai primeiro, Celerinho, que eu vou voando, então eu não quero ninguém caindo em cima de mim. Todo mundo tá voando, eu acho. Só Toff que não voa. Eu acho improvável que eles estejam voando. Acho que eles estão só caindo com estilo. Ah, mas dá pra voar no meio da queda, é? Instinto. Ainda é caindo. Então, vai, Lisbeth, vai Theon, aí eu vou. Ok, Lisbeth, Theon foram. Siren vai. Só os NPC aí. Os NPCs todos, por último vai a Siren, então. Isso. Fechou? Uhum. Ok. Uhum. Vocês saem nesse local aí. Estão vendo aí? Estão enxergando? Não, não tem esses rituais aí. Isso, exatamente, não tem esses rituais. Podem posicionar os bonequinhos de vocês aí já. Eu já vou descrever isso aqui tudo pra vocês. Como é que eu vou mostrar essa imagem aqui? O local onde vocês estão, ele é um local sombrio, caótico, confuso. Vocês veem que existem talvez estalactites, outros locais que vocês entendem que sejam estalagmites, mas vocês nunca conseguem enxergar um teto ou um chão abaixo de vocês, certo? A impressão que vocês têm é que são formações rochosas que estão talvez flutuando. E aí quando vocês olham mais atentamente, vocês percebem que essas formações rochosas não é que elas flutuam, mas sim que essas formações elas estão penduradas por um emaranhado praticamente infinito de teias que se entrelaça e se expande por todo esse plano. Vocês não conseguem divisar com seus olhos a extensão desse plano sombrio no qual vocês estão. Existem aqui e ali pontos de iluminação provenientes de tochas. Tochas de fogo mesmo. Em alguns lugares, tochas mágicas emanando um brilho arroxeado. E teias, teias para todos os lados, segurando essas formações rochosas, se apoiando no que vocês estimam que sejam paredes, ou talvez formações rochosas maiores que vocês não consigam enxergar toda a extensão. A visão de vocês ela fica limitada. Vocês não conseguem enxergar muito distante. O máximo que vocês conseguem ver é, em alguns pontos, uns 100 metros de distância de onde vocês estão. Porque é escuro. E os seus olhos eles não conseguem enxergar além disso. Mas é mais do que simplesmente ser escuro. É como se existisse uma aura obscurecendo as vistas de vocês. É como se a própria teia que forma esse mundo no qual vocês estão imersos, como se a própria teia obscurecesse a visão de vocês. É como se existissem finíssimos fios de teia espalhados pelo ar, tapando a visão de vocês, como se a teia fosse o próprio ar que vocês respiram. Nesse ambiente sinistro, de certa forma asqueroso, vocês sentem de alguma forma um ambiente pegajoso. Vocês saem no que parece ser uma plataforma. Vocês estão vendo a imagem no Roll20? No Meet? Eu mandei uma imagem no Meet aqui, sim, ó. Sim. É mais ou menos esse aspecto, esse visual que vocês estão vendo. Tá? Obviamente isso aí não é o... Essa imagem não é do fosso da teia demoníaca, mas sim de uma base draw. Né? Mas dá pra ter uma leve noção de como que é isso. E aí vocês saem num local. Esse local aqui do Roll20. Tá? Que vocês olham pro chão ali. Um chão até certo ponto retilíneo. Imaginando se tratar de uma plataforma. Mas quando vocês olham mais atentamente, vocês percebem que isso é uma teia grossa entrelaçada. Uma teia gigantesca. Que forma aí um cordão de quase 15 metros de diâmetro. Sobre o qual existe uma espécie de um altar construído. Tá? Grudado a isso, esse cordão gigantesco de teia aí, vocês veem incontáveis teias mais finas pendendo, penduradas, se agarrando a outras estruturas por todos os lados. Tá? Nesse local onde vocês estão, vocês saem do centro desse local aí. O portal, quando vocês emergem, ele começa pouco a pouco a se fechar. Esse portal azulado aí no centro desse pedestal, tá? Esse pedestal aí ele é composto de... São quatro pilares baixos de pedra, dispostos formando uma cruz. Tá? E um pilar um pouco mais alto no centro, que é de onde vocês emergem. Então forma uma espécie de uma escada. Tá? Como se fosse um pódio, vamos dizer assim. Quando vocês olham de frente assim. Tem dois degraus aqui e um mais alto. Tá? E ligando essa cruz que é formada aí desses quatro pedestais mais baixos, né? Ligando-os, existem degrauzinhos menores. Tá, então vocês sobem esses degrauzinhos menorzinhos, sobem nesse pedestal menor, e aí vocês conseguem acessar esse pedestal maior. É como se fosse uma pirâmide ou um zigurate, essa espécie desse altar do qual vocês emergiram. O portal pelo qual vocês passaram, ele vai pouco a pouco se fechando. Certo? E vocês notam que os quatro pilares que estão ao redor, eles têm entalhados ali em relevo, existem alguns símbolos, tá? No que seria o norte, assim, pelo referencial de vocês, na hora que vocês saem, olham pra frente, o norte, tá? Existe um triângulo ou uma pirâmide, tá? E ela não é só entalhada numa rocha ali cinzenta, tá? Uma rocha cinzenta, assim, um cinza bem clarinho, tá? Não é só entalhada ali, mas vocês notam que tem um acabamento que dá um aspecto metálico, como se fosse ferro essa pirâmide, tá? No que seria leste, ali na direita, vocês veem que tem uma estrela de bronze entalhada também. E no que seria o sul, um cubo azulado. Tá? E no que seria a passagem, o pedestal da esquerda ali do oeste, vocês notam também um pequeno brilho desaparecendo. E entendem que é um portal que está se fechando. Quando o último de vocês sai, vê aquele portal azulado colapsando e se fechando. No lugar desse portal azul que sumiu aí, fica nesse pedestal aí, fica um círculo. Um círculo amarronzado. Como se fosse cobre. Legal, presos no plano de Love. Presos no plano de Love. O portal pelo qual vocês vieram começa a se fechar. Meteu um plano pra achar Love? Fala aí, Rorschach. Bom, vocês vão vendo o portal se fechando. E aí, subitamente, começa a despencar sobre vocês o som. Um assovio, assim, constante. E vocês olham, assim, pro alto, vocês veem uma outra corda grossa de teias, tão grossa quanto essa, tá? E dessa corda vocês veem ali vários Eiradãs disparando flechas na direção de vocês. O que vocês fazem? Ah! Tá acontecendo aqui, velho? Eles estão disparando flechas de cima, certo? De cima, certo. Ok, eu quero então, como eu tenho um alerta, né? E eu quero tentar usar minha reação pra fazer uma cobertura em cima da gente pra evitar os ataques das flechas. Ok. Tipo assim. Eu pego poeira, alguma coisa, né, que esteja em nossos corpos, no chão, e faço essa camada protetora na gente, como se fosse uma meia cúpula, tá ligado? Entendi. E eu vou tentar usar o Ward pra redirecionar os projéteis, pra certo. Eles errarem a gente. Beleza, perfeito. Toph, você... Bate a mão no seu peito. Quando você bate a mão no seu peito assim, levanta aquela camada de poeira. Que vocês estavam numa tempestade de poeira lá atrás, né? Levanta aquela camada de poeira. E aí você gira a sua mão, né, pra frente. E faz um arco gigante assim com a sua mão. E isso vai atraindo poeira do seu corpo, dos corpos de todos que estão ao redor ali. E forma um fino escudo de poeira. É como se você fizesse o escudo arcano, sabe? Só que feito de poeira. Faz aquela proteção ali, tá? As flechas elas começam a bater ali e começam a serem detidas por essa proteção que a Toph fez. Paralelamente a isso, o Griel, ele se eleva acima do escudo de proteção da Toph e desencadeia uma rajada de vento para desviar os projéteis. Os primeiros projéteis se chocam contra a proteção de poeira, caem no chão, inertes. E os projéteis seguintes, eles são desviados pelo Griel e despencam em escuridão abaixo, até desaparecerem das vistas de vocês. Quando isso acontece, aqueles Eiradãs que estão lá em cima, eles começam a gritar entre si e falar algo num idioma élfico, com um dialeto assim bem estranho, mas que aqueles que falam fluentemente o élfico conseguem entender. Imagina quando a gente vê filmes, né? Que é um russo nos Estados Unidos, ele falando em inglês com um sotaque russo. Então imagina esses elfos aí falando com sotaque russo. Você não é forte, Tony Stark. Deior Stroiknos. Perestroika, pipop de Nikitika, camarada. Eles têm um sotaque carregado. É um dialeto estranho do élfico. Mas existem algumas palavras que vocês conseguem compreender como um idioma élfico. E vocês conseguem entender o que, que eles estão falando, assim, em linhas gerais. E o que eles dizem é o seguinte. Eles têm proteções. Têm escudos. Usem as flechas perfurantes. Olhem. É um elfo de Cormantor com eles. Ele usa o vento para desviar as nossas flechas. Usem projéteis teleguiados. E aí vocês veem eles levando a mão aos aljavas assim, né? Longa e lentamente, buscando por aquilo que eles desejam e preparando seus arcos novamente. Eu olho para baixo assim pra Toph e falo, Toph, eu acho que eles estão querendo engrossar o caldo, viu? É, eu percebi. E aí eu viro pra eles e falo, gritando, Jeff, em élfico. Eu não quero, a gente não quer machucar vocês, mas se vocês virem com essas flechas teleguiadas e essas flechas perfurantes, a gente vai ter que revidar. Vamos conversar na legal? Tá, você quer... Vamos jogar iniciativa antes de qualquer coisa? Vamos lá. Foi, as sombras deu 28 já. É. Clipei. Boa! Boa, pega a cartinha. Gritei também. Caraca! Esse cara tá bom de crítica. Deixa eu ver, vamos ver se agora o resto crítica também, mano. Caralho, o celeirinho é de mina iniciativa, caralho. É, porque eu recebi uns bons. Eu quase gritei. Deu uma... 18. Okay. A da Ciri foi boa a iniciativa. Caraca, mano. Nossa, a Ciri tirou uma iniciativa maravilhosa, hein? Dá pra ir o celeirinho umas 3 vezes até chegar a vez dela. Que beleza, hein? 5 mil de iniciativa. Qual é o problema da minha iniciativa? Nenhum. Nada. Vai poder ver os elfos atuando melhor. Que cuzão. Eu nem sou a última, palhaço. Ó, eu vou deixar a minha carta aqui, ó. Se alguém quiser, é muito boa. O que que faz? Aqui, ó, do lado do Griel. Essa carta... Use a carta no início do seu turno e você não age nessa rodada. Fica melhorou, hein? Era um... Nossa, só para de mexer, cacete. Pronto, aí, ó, que bonitinho. Esse é o primeiro ataque, acerta automaticamente. E é um crítico que causa dano máximo. Interessante. Bota aqui assim em cima, pronto. Fora da área de combate aqui pra não encher o saco. Aí, que beleza. A do Griel dá vantagem sem vintrou? Isso, você e seus aliados. Adiante, você não falou o que com os aliados da Panais, né? É, porque eu também não sei. Aliados. É que eu também não eles sei. Eles estão na classe, não tem? Na classe, né? Não. Como assim na classe? Não tem classe. Ó, regras para aliados. Você disse que um é mago, né? Druida, mago e... Ah, e tem lá, o que que tem, ó? Tem vigilante, perseguidor, médico, guardião, portão. Deixa eu entrar no tormento. A Ayla, por ela ser druida, ela vai combinar, então, os poderes de perseguidor e médico. Vocês ganham cura. É só você... tem aliados, regras para aliados, amor. Tá abrindo aí. Não, eu vou abrir o livro aqui. Ah, não, e o Dar? Tem aqui no ouvinte. Ah, ele pôs aqui. Né? Pôs. A Yudar, ela é fortão, aliado do tipo fortão, e assassino. Ou atirador. Assassino, e aí fortão ou atirador? Isso. Ou fortão e atirador. E ela vai dar bônus na rolagem de dano à distância. Sim, é. Vai dar os dois bônus de dano. É. Aliás, é assassino e atirador ou assassino e fortão? Sim. Tá? Ignora onde tá escrito PM aí. Depois eu preciso corrigir. Esse Mantiquinha tá top, hein? E o Kaldane, ele é um aliado do tipo... Cadê? Destruidor. E... Destruidor barra ajudante. Ambos no nível máximo aí. Ok? Uhum. Uhum. Então, beleza. Então, tá. O que acontece é o seguinte. Eu vou rolar a iniciativa aqui pros Drow. Pros Iradan. Iradan que fala élfico, né? Iradan que fala élfico. Isso aí. Tá aqui. A iniciativa deles não é muito alta. Rola aí. Ixi, que lixo que foi. Eles são os últimos, porque eles estão procurando a flecha. Boa tarde, gente. Oi, Dê. Boa tarde. Bem? Você aumentou sua iniciativa? Ou também ele... Que foi, Brad? Sua iniciativa tá 25? É minha iniciativa. Ué? Você tem um bônus extra? Eu tenho, é que eu não sei colocar na ficha. Ah, eu esqueci de perguntar pro Jeff. É, você vai aqui, ó, onde tem Core, Bio, Spells, aí você clica na engrenagemzinha. Não sei se você tá vendo, espera aí, deixa eu abrir minha ficha. Marca do... Ó, abre a ficha, vai ter ali classe, nível, raça, alinhamento. Uhum. Aí embaixo tem... Vai estar em português, é magias, biografia, principal. Isso. Aí tem uma engrenagenzinha. Certo. Aí na primeira do meio vai ter força, destreza, constituição. Certo. Aí vai ter modificador de iniciativa. Ah, boa, Bredão. Aí você põe o bônus extra aí. Boa. Já fica direto. Muito bem. Boa. Agora sim. As próximas já vai certo, então. Muito obrigado. Isso, nada. Bom. É isso aí. E a coisa tá da seguinte forma. Ô, caramba. Não é isso, burro. Aqui. Tá da seguinte forma. São 21 elfos Drow que estão atacando vocês. Só? Eles estão a distância aproximada de 30 metros de vocês. Tá? E eles estão em ambos os lados, acima de vocês. Tá? Imagina que vocês estão num cordão aqui no meio. Tem um cordão aqui em cima e um outro cordão aqui em cima também. Tá? Formando uma espécie de um triângulo ali. E eles estão atacando vocês do alto. Tá? São 21. Na plataforma da esquerda existem 17. Na plataforma da direita existem 4. Coitado, esses 4 vão ficar vivos. Tá? E eles estão disparando, se preparando para pegar as flechas que são teleguiadas e perfurantes para atacar vocês. Certo. Eu vou tentar dissuadir eles da minha vez. É. Então? É, então eu vou seguir. Eu gostei do que o Grial tava propondo. Eu vou usar a minha carta em mim mesmo. Certo. Eu vou só começar a emanar um pouquinho de eletricidade pelo meu corpo e vou ficar ali parado, esperando a ação deles. Ok. Eu já tô Super Saiyajin level 2 já. E aí já usei a carta. Ok. Você já começa na intimidação, então. Tá tipo Thor. Ejaculando o relâmpago, não, né? Eu tô com uma cara, tipo, de boa. Eu só tô esperando ver o que eles vão fazer e como eles vão reagir ao que o Grial vai fazer. Ah, tá com cara de boa, então. Então, beleza. É, só tá saindo um pouquinho de raio, mas é de boa. Okay. Tá começando a transformação dele, Super Saiyajin level 3. É. Ixi, daqui a 3 episódios eu chego lá, então. No mínimo, né? Até o turno de todo mundo, ele chega. Ok. Beleza. Então você, Grial. Eu olho pra cima, Jeff. Como eu tava vendo eles interagindo, eu já identifiquei quem é o líder, né? Identifiquei ali deles quem que tá liderando. Sim, não é uma liderança só que tem. Mas identifiquei uma principal ali. São assim. A impressão que você tem é que são 3 pelotões, ou seja, tem 3 líderes. Beleza. 3. Então... Não, peraí, tô falando besteira. A Tota tem 5 portal, né? 5 líderes. Mas assim, você sabe, né? Sempre tem um que é o líder mesmo. Certeza que eles se entreolharam e todo mundo olhou pra um pra ver o que ia fazer. Tá, ok. Se eu quiser, eu já jogo percepção, se for o caso. Eu quero tentar identificar quem que ali é os que estão se espelhando. Não, dá pra você identificar qual deles ali é o que tá acima na hierarquia. Foi o que falou. Peguem flechas explosivas e peguem flechas teleguiadas. Beleza, eu mandei eles baixar, mas eu tô vendo que eles não vão fazer isso, né? Não, eles estão lá, arco apontado na direção de vocês e puxando flechas. Eles já estão puxando várias flechas assim das aljavas. Estilo Dragon Ball, vou só aparecer na frente desse cara e cortar a cabeça fora com os braços. Tem uma habilidade pra usar um crítico automático. Tá, né? Tipo assim. Já foi o do dia, né? Excalibur. Eu fiz isso, eu olho pro próximo assim, na lista de lideiras. Vai querer seguir meu caminho aqui, ele vai mandar baixar as armas. Tá, calma. Você vai meter um vorpal nele então, né? Vorpal no pescocinho. Ok, como é que era a regra de vorpal que a gente tinha falado mesmo? 75%. 75% de chance? É. Isso. Então joga um D100 aí, Ariel. Escolhe, porque de 1 a 75 corta ou de 76 a 100 corta. De 0 a 75, né? Então beleza. Ah, não. O cara tirou 81. Quer gastar luck? Eu não tenho luck, não dormimos. Ah, não tem. Quer gastar ponto heróico? Ah, por que, que tem alguém que tá com 2 pontos heróicos? Se for gastar ponto heróico, usa pra recuperar os 3 usos de luck, né? É. Não, como assim? Até agora eu tava sempre usando pra recuperar um luck só. Não, você recupera a habilidade inteira, não é? Então eu estou sendo roubado em muito tempo. Não, não recupera a habilidade inteira, não, você tá doido. Ah, tá. Se não, se for assim, eu vou recuperar minha habilidade de conjuração e recuperar todos os slots. Se for recuperar a boost de ação, vai recuperar a boost de ação inteira. Não. Ah, um usinho só. Um usinho só. Oxi. Não me fode não, Gui. É só 3 luck. Ô, Jeff, pra não deixar a realidade estragar aqui a arte, tem problema, eu tenho multi-ataque, eu bato primeiro pra depois dar o golpe vorpal, se for no caso de dar uma maciada, mas só pra fazer o show-off, tem como? Vai ponto heróico aí, foda-se. Então vai, então gasta seu ponto heróico. E aí, apareceu na frente dele, degolou ele. É que eu tô tentando tirar esse ponto daqui. Gente, não queremos briga. Preparem as flechas perfurantes. Degolado. É. Não, pera. Imagina se ele quisesse a briga. Você tem um detalhe. Flecha nas suas costas, a gente desvia. Vou conversar, puxando a segunda flecha. Vou esperar vir a segunda flecha? A primeira já veio. Justo. Bom. Ah, então essa degola aí foi só um aviso por nossa parte, entendi. Não, o aviso é dado. Foi um alerta pra eles. Você tacou flecha na gente, vou descontar. Pronto. Isso aqui ainda tentando dissuadir. Faça a sua ameaça. eu posso seguir fazendo isso, cortando a cabeça de um por um. Ou a gente pode parar agora e conversar. Vocês decidem. Joga intimidação. Vamos lá. Eu vou, com desvantagem. Capeta. 81, passou. Joga com vantagem. Isso, cara. Intimidação, né? Intimidação. No inglês, intimidation. E do grego? Intimidação. Eu tirei 19. Tá. Não, pô, você tirou 19, você jogou normal. Não, você deu uma bagacinha ali pra jogar normal, você acabou de falar. É, mas eu na verdade, foi com vantagem, que tava na ficha sem querer. E vamos ser bem justo, né? A regra de etiqueta é o valor da esquerda que importa. Ah, entendi. Beleza. Grial, na hora que você degola o líder deles e faz essa ameaça, você vê eles parando, olhando espantados pro que aconteceu com o líder, hesitando, olhando pra você assustados. E aí eles engolem em seco e puxam as flechas e posicionam no arco e miram todos em você. Ok, Jeff, vou terminar minha ação fazendo o seguinte. Então eu começo a gargalhar, eu começo a me afastar do corpo do cara enquanto o corpo do cara sai, começo a olhar pra baixo, vocês não sabem o que vai acontecer com vocês agora, e vou me esconder com a ação bônus. Tá aparecendo a visão dos caras, tipo... Perdi a desvantagem na rolagem do time da ação, mas... Não, é porque deve ter alguma coisa ali dentro. Né? É, pode ser. É alguma coisa do treinamento dele. É, do treinamento. Bom, Grial, você vai e se esconde, né? Joga. Bom, você tem que jogar teste pro esconder? Vou jogar teste. Jogue. Agora eu lembro que eu jogo sempre com vantagem, sabe, esse teste, mano. Ok, são só 20 Drow que estão atacando agora. Não, você não joga com vantagem, mas você tem o mais 10 lá do Epic Boom, né? Curte vida, bicho. 43. Tá bom. E desaparece da vista deles todos ali. E fica escondidinho. Virou uma teia. Grel virou uma teia. Ele enrolou os tentáculos dele na teia e ficou todo xadrezinho. É, fundiu com a teia. Grial escocês agora. Tá, Toph, você. É, tipo, o cara degola o cara, arma tudo barral. Agora deixa com o pavão. Os elfos, eles estão olhando assim, procurando o Grial. E eles viram na direção de vocês e começam a puxar e apontar na direção de vocês. Qual que é a regra pra te achar, Grial? De que forma que eu consigo te encontrar? Percepção 40. E 3. Percepção 43, pode estar. Só a percepção normal. De boa. Isso. De boa. Então vai. É porque magia Toph não funciona pra ele, né? Ok. Então você, Toph. Ah. O Leel decapitou o cara. E eu olho a cabeça do cara caindo. Até onde ela vai. Volto minha cabeça pro alto. A gente tá na moradia da Deusa Aranha. Eu falo isso no idioma Valkar, tá, já? Ok. Grial, quando você degolou o cara, pra que lado que você arremessou a cabeça dele? Eu não tinha nada, não, deixei cair. Deixou cair no ar, no abismo? Então. Movimento da espada. Você eu não botei reparo. Direita pra esquerda, esquerda pra direita. Tá. Par despenca no abismo, ímpar fica na plataforma. Pera aí, deixa eu pensar um negócio. O Grial é destro, né? Eu não sei. O Jeff, a cabeça dele voou pro lado direito dele. Certo, pro lado direito dele. Não tem chance de cair na plataforma. Cai na plataforma. A cabeça dele caiu na plataforma, então beleza. Toph, você vê então a cabeça dele girando assim, despencando na plataforma, o corpo dele sem vida caindo pra trás. Tá? Jeff, só pra entender o que eu fiz. Eu matei o cara fazendo assim, né? Cortando assim. Ah, tá. De fora pra dentro. Só com o braço da direita lá por cima, empurrou pro, né? Entendi. Lado dele. Beleza. Então tá, Toph. A cabeça dele desaparece ali na hora que quica ali no chão desaparece ali na plataforma de teia. E aí? Repete a sua ação. Toff. Não que seja pra mim. Ah, tá. É, eu olho a cabeça dele. Uhum. O Grial fazendo a ação, cortando a cabeça, cabeça caindo, eu acompanho a cabeça, volto meu olhar pra eles e pergunto, invocar, é aqui que é a moradia da Deusa Aranha? Vocês me entendem? Eles olham pra você, Toff. Murmuram entre eles. O que ela está falando? Deve ser algum feitiço. Atirem, atirem! Não, não é nenhum feitiço. Vocês me entendem. Só prestar atenção nas minhas palavras. Mas invocar eles não entendem. Mas o idioma Sol e a Lua, sim. Desde que eles entendam um idioma, eu entendo também. Então a gente consegue se comunicar. Ah, tá. Ok. Entendeu? Entendi. Quando você fala, não é nenhum feitiço, eles olham pra você. Um deles, que tá com as flechas mirando pra você, responde: sim! Isso mesmo! Vai embora, invasor! E prepara pra nós. Nós somos invasores. Gostaríamos, são, por sim, gentileza, se nos guia, que nos guiassem até a Deusa Aranha. Precisamos da conversar com ela, precisamos da ajuda dela. Algumas coisas estão acontecendo fora do abismo e viemos procurá-la, pois ela pode nos ajudar. Pode tentar jogar aí diplomacia. Persuade. Ok. Invasor é o Grial. Eu quero jogar com vantagem, tá, gente? Vou gastar um bichinho aqui. Gasta um bichinho aí. Eu vou jogar. Só que com vantagem. Aê, caralho. 37. Opa. Da hora esse valor, gostei. Da hora esse valor. Você? Bom, Toff. Eles... Reação similar. Eles olham na sua direção. Eles se entreolham. Engolem em seco. E retestam os arcos pronto pra disparar em vocês. Não há necessidade de combate. Infelizmente tivemos um mal entendido. Viemos aqui. Como podem ver, nosso grupo é totalmente distinto. E não queremos invadir o seu território. Mas não temos outra opção. Se puder, um de vocês, um representante de vocês. Não o morto, obviamente. A não ser que vocês queiram que eu converse com ele. Eu converso com ele do mesmo jeito. Eu vou me aproximando da cabeça do cara. Você pode conversar comigo aqui, amigão? Você vai voando até lá em cima, não tá a cabeça do cara? Oi? Não, você não foi, despencou? Não despencou, ficou na plataforma. Ah não, dali mesmo eu chamo a atenção na cabeça, conversar com os mortos. A gente só quer conversar, se vocês quiserem eu converso com ele mesmo. Ô, amigão, você pode dar uma palavrinha aqui com a gente? Meu Deus do céu, velho. Tá, Toff. Você tá tentando falar com os mortos, então. Saraivada de flash, cara, mal, cabecinha, não, não entendi. Já. Vai tentar cabecinha. Falar com os mortos, né? Sim. Ai, caralho, mano. Tá, você invoca a magia, buscando a alma daquele que você acabou de ver falecer degolada pelo Grial, e não encontra a alma dele. Não há resposta. Ah. Não há presença. Oh. Eu acho que ele não quer falar com a gente, não. Tem alguém que pode conversar? Alguém que ainda tem alma? Ou vocês já venderam todas as suas almas para a Rainha Aranha? Deus Aranha, desculpa. Dois deles viram para os demais e falam: não dê atenção a eles! Vocês sabem as punições! Atirem! Atirem para matar! Bom, já que é assim, então... Quem aí for inteligente e esperto o suficiente, pode ser que viva. Não quero entrar em embate, mas se não tiver outro modo, pode ir o próximo, tá, já? Eu gastei minha ação toda só conversando, beleza? Certo, beleza. Então, se ele. Só deixa eu ver um negócio aqui na minha ficha. Agora, antes de mim, tem a Denise, que ela rolou a iniciativa e não foi direto para o negócio. Ah, tá. Não clicou no... Quanto que deu a iniciativa dela? Ela deu, acho que 27 dela. 27? Oh, aí sim. Vou dar uma confirmada aí. É 27. Cadê a Lisbeth? Vou jogar a Lisbeth lá no rolê. Criatura de NPCs? Não. Lisbeth. Adicionar turno. 27. Então vai, Lisbeth, pode ir. Por favor. Bom, eu gostaria de usar comando neles. Deixa eu ver se eu tenho aqui pronto. Eu só posso usar... Então, eu só posso usar em uma pessoa. Mas eu gostaria de gastar um ponto heróico para adicionar uma pessoa. Seria... Dá para fazer isso? Dá. O que você tá tentando fazer? Que eu não entendi. Comando. Tem aquela palavra de comando. Ah, tá. É, dá para gastar ponto heróico para adicionar uma pessoa. Certo. Eu vou fazer comando para os dois, então. E... Eu não lembro qual que é o teste que eles têm que fazer. Certo. Eles têm que fazer um teste de sabedoria. Qual que é a dificuldade? Cala a boca. Cala a boca e come sua comida. Ele é válido em qual perícia minha? Caraca, funcionou. Aqui. Não, vê a dificuldade. Eu que rolo o teste pra eles aqui. Então, mas qual que é a dificuldade mesmo? Vai na página de magias da sua ficha. É. É o número do meio. 23. Não. O do lado. Então, do lado é 15, que é o bônus de ataque. CD de resistência da magia é 23. Tá muito pouquinho, não tá? Você tem quanto de carisma? Eu tenho... Deixa eu ver. Bom, proficiência 10. Mais 8, 18. Quanto você tem de carisma? Carisma eu tenho 15. 18 com mais 15 tem? É, eu tenho 15 de carisma. Tem 40 e pouco de... Ó, aqui, na verdade, no... Só o carisma puro aqui embaixo tá 24, aí tá o 7 em cima. Mas bem, aí se 7. Eu for ver, isso. Aí eu vejo aqui no total, com proficiência, acho que é 15. Não, não. 18 com 7, 25, né? Mais 5 do dragão, 30. Cemitério dos dragões. 30, então é 30. Tem algum outro bônus pra ela? Só esses? Não. Só isso. Então é 30. Tem que arrumar aqui, ó, a ficha dela tá errada, então. É, estranho isso. Eu vou abrir a ficha aqui, vou dar uma olhadinha. Então tá, é... Carisma, ok. Estranho, deve estar errado o bônus de proficiência. Deve estar errado o bônus, alguma coisa. É, pode ser. Bom, eu acho que a proficiência está errada e não tem o bônus do Cemitério dos Dragões aplicado na ficha, mas beleza, depois eu vejo isso. Bom, vou rolar então, são dois caras. Eles têm mais 12. Mas nem se somasse os testes. No comando, o primeiro falha. E o segundo. Falha também. Eu não tenho muita noção do que falar. Que palavra vocês acham que eu deveria usar? Ajuda aí. Eu não sei, mas qual que é a sua intenção? É querer fazer com que eles não nos ataquem e que nos ajude. Então fala, né? Recue, fuja, sei lá. Deixa eu ver. Renda-se. Pode ser também. Ajudem? Ajudem, acho que não vai funcionar. Ajuda. Ajudem-nos. Tem Tem que ser bem explicadinho, porque eles podem... Tem, pode ter duplo sentido, né? Uma palavra só é complicado. É, mas o comando é uma palavra só. Sim, sim. Tem que ter... Às vezes eles podem interpretar como duplo sentido, né? Às vezes pede ajuda e eles podem interpretar ajudar quem, sabe? Pensar... Vou falar, ajudem-nos. Certo. Você fala ajudem-nos. Você escolhe dois deles lá, tá? Lança magia e pede ajuda pra eles, tá? Eles olham pra você, Lisbeth, eles ficam abalados, olham pros demais, eles engolem seco ali, segurando o arco na mão, e aí você começa a ver, vocês veem, né? O arco e a flecha desses dois aí que a Lisbeth encantou, tremendo. E aí eles olham pra você, Lisbeth, e... Tremendo. Eles pegam e falam pra você, gaguejando assim: fujam daqui! Fujam! Fujam! E aí? Tem mais ação? Não, acho que é isso só. Eu gostaria de usar... Deixa eu ver se eu tenho uma bonus action aqui pra fazer ainda. O que eu posso usar de bonus action? Acho que não. Acho que não vou usar bonus action. Né? É isso mesmo. Minha ação foi essa. Ok, então é a Sierra. Amor, eles não estão sendo controlados por magia, né? Aparentemente, não. Você não vê a aura mágica ao redor deles lá. Espera só um minutinho. Só os dois. Só um segundinho já. É, só os dois que a Lisbeth fez. É, o patati e o patatá. Isso foi bizarro, confesso. Gente, enquanto o Jeff tá fora, eu preciso compartilhar com vocês. Eu descobri um jogo novo. Xadrez em 5 dimensões com multiverso e time travel. Meu Deus! Sim, isso existe. É um combo. Meu, dá pra você voltar no tempo no jogo e criar uma variante do seu jogo de xadrez. E, tipo, vai remodificando, vai estar tá jogando tipo, 10 tabuleiros diferentes com a mesma pessoa, sabe? Meu Deus! É um negócio muito louco. Depois pesquise. É um negócio doideira. Xadrez 5D com multiverso e viagem no tempo. Meu Deus. Vocês acharam que xadrez 3D era o máximo que podia fazer chegar lá? É, até usarem as catapultas e sair do número porto. E aí, eu achei. Tem na Steam, acho que é R$20. Por aí. Meu Deus. É, então é um jogo, isso existe. Caralho, que da hora. Pior que não é, é uma proposta muito boa. É uma proposta maravilhosa. Mas não tem peça especial, né? Se eu não me engano, pior que eu acho que tem. Eu posso estar na dúvida, mas acho que tem, porque fiquei sabendo desse jogo no podcast sobre xadrez, que vocês comentaram assim, né? E aí, a última coisa que eles falaram foi isso, foi a joia da coroa. Falei, cara, eu pesquisei e fiquei louco. Falei, nossa, mano, deu vontade de comprar, pena que, né? Nossa, que foda. O que vocês acham que tá, pode estar acontecendo? Os caras estão aí, tipo, contra a vontade, aparentemente. Não, eu acho que... Eles estão com vontade, mas por alguma punição a mais de Lothman, pra, tipo, se deixar a gente passar, acontecer alguma coisa, a Lothman deve fazer alguma coisa com eles, por isso que eles estão tão relutantes, mano. Eu acho que é uma governo por medo. Sim. E aí eles não vão cumprir o papel deles e vão morrer por causa disso. Morre. Entendeu? Vocês falaram que vocês sabem a punição? Eu tenho certeza que a gente ainda vai descobrir, fica tranquilo. A gente vai falar com a chefe. Informação e dá mais bosta ainda. Então, por causa da variante que nós fizemos. Mas assim, a gente tem que lembrar que a gente não veio aqui tomar chá com a Dona Aranha, né? Exatamente. Os caras estão fazendo um papel de aranha, a gente não. É, a gente não dá pra pensar que vai ser um passeio no parque. Que a aranha vai. Não. Ah, tô aqui o veneno! Pô, porque ele falou, deixa eu pegar minha tetinha aqui. Vai dar presinha aqui, dá presinha aqui. Mas ninguém disse que ia ser um chá com a Dona Aranha. Só que a gente vai tentar evitar esse enfrentamento aí, né? Ele tentou, né? Os caras não quis recuar. É, a gente tentou de não, mas tentou de uma forma. Tão, os caras estão ali pra segurar o pé do frango. Os caras não querem deixar nós passar. Falei, ó. Essa outra forma pode acarretar algum outro. Já que o mestre não tá aqui, vamos ser sinceros, hein? Frango e Sumavinha. Efeito colateral. O que foi ali, ó? O frango e Sumavinha aqui é fraco, porque só 30, 20, cara, sei lá. Não, acho que é só o começo. É, eu achei que ia ter uns 200, 100, assim, tipo, eu tava preocupado, real. Quando não, mas falou... sendo sincero, eu não tô tentando evitar o confronto, não. É, eu vi quando começou a carregar o curso, mano. Ninguém vem aqui no lugar de Loth, mano. Não tem porque os caras têm uma parada muito específica. É, porque tem que ser burro, pô. Porque se eu quiser... Vou falar aí. Não, porque se eu quisesse, meu bônus de carisma é bem alto. Eu conseguia conversar com eles. O... A questão também é que a gente sabe que tudo isso também tá sendo meio que, tipo, pode-se dizer, manipulado. De certa forma, pelo Neron, né? Não falo... Não, nada a ver. Não tem interferência aqui. Neron, quero ver o Neron ter interferência aí, velho. Nem fudeu. Não, tô falando isso. Tô falando do... que da mortalha, mano. Não... Não, mano, nada a ver. 10% é Neron no máximo. Os planos do Abyssman são independentes entre si. O que ficou claro, né, que o pessoal falou, as Eiradans, é que, tipo assim, ninguém entra no covil da aranha E sai vivo, basicamente, tá ligado? O nego não é louco de fazer isso. Só que uma deusa maligna. Uma deusa maligna. Na segunda-feira fraca, ela sai pra comer as 200 pessoas. Tipo, tô fazendo nada, vou matar meus servos aqui, depois aparecem uns retardos. Tanto é que na cidade dela mesmo, no covil dela, tem uma porrada de portal pra outras cidades, né? Que o pessoal tem acesso. É, ela tem os portais pra Toril, pra Mistara, tem pra Planescape. Todos os reinos de D&D terceira edição tem. Seria muita loucura. Tipo assim, a gente precisa do veneno dela, né? Será que existe a possibilidade dela ter vários venenos ou é só o veneno dela, tipo, que é único? Eu acho que é único. Eu acho que é único e eu acho que não deve morder qualquer um, não, sabe? É. Não é tipo o Demogorgon, que tem duas cabeças que são dois seres diferentes. Porque se a gente precisar do veneno, vão tirar aqui dedos aqui, aí quem sair toma picada, né, e vaza. Aí já vai ter o veneno no corpo, tá ligado? Quem sair toma picada. Sabia que tava pensando nisso, sabia. O outro usa ressurreição maior. outro... sangue envenenado, né? Pode dar pra outra, porque o outro cria a ficha, né? É, cada um faz um papel. Sempre tem essa possibilidade. É, então, eu já sei quem vai se prontificar a tomar o veneno. Vai rolar, mano. Eu sei quem vai se prontificar a tomar o veneno. Tamires. Quem que falou pra Mortalha Vermelha que é imune a veneno? Que pode jogar DM de boa. Eu tô pensando em uma pessoa, só que não. Eu falei mais alto. Só porque eu falei pra ela, não quer dizer que eu sou bobo de ficar tomando qualquer veneno. É assim, eu pensei o seguinte, olha o tamanho dessa aranha. Não é o que parece. Eu nem consigo morder os outros. Vai conseguir morder você que é grandão. Eu não falei pra ela que eu sou imune a veneno. Em nenhum momento eu falei pra ela que eu sou imune. Ia ser top, né? Ah, você é imune a veneno? Então beleza, ó. Tá vendo essa cura aqui que eu tô te dando? A base dela é veneno, então não vai fazer efeito. Se fode aí. Como que é o nome daquele método, né? Que é água? É o... Como que é? Homeopatia, não? Placebo? Yeah. Homeopatia. Isso aí, é homeopatia. Essa cura aqui, ó. É de veneno, né? Você é imune, né? Então não adianta nada. Então não adianta nada. Se fode aí, João. Bom, a gente vai descobrir então se o Muri é imune veneno. Se ele virar um zumbi, ele é imune veneno. Se ele virar uma múmia, né? É. Imune a veneno? Ai, caralho. Pois é, veneninho simples, veneninho de escorpião, veneninho de assassino, esses bagulho. Mas que né, tá em outro nível, né, mano? Não, você já viu pela doença, né? Você também é imune à doença e tá virando múmia. Exato. Essa já é a prova que funciona. Sim. Ó, mas vamos fazer um trato aqui entre nós. Sem destruir essa. Nada desse planeta aqui inteiro, tá? Vamos botar fogo em tudo, não. Vamos mais calminha. Botar fogo? Como assim? Nem entendi. Falou a pessoa que falou duas palavras e degolou alguém. Pata, uma pessoinha. Uma só. É, uma pessoinha. Tipo, ó. E aí? Teve tarde que... Você gosta de degolar, eu gosto de... Destruir. Botar fogo no parquinho. É lógico, filho. Caralho, imagina o Champs aí. Uma das minhas... A minha ação seria isso. Piromaníaco. Eu ia usar a intimidação fazendo isso, porém tem uma coisa que me atrapalha em fazer isso. Isso pode dar o gatilho na Toff. Entendi. Tá, pirofagia, né? Eu não sabe fazer pirofagia. Pode dar o gatilho na Toff e ela relembrar o que aconteceu. Então, já que tá nesse tópico específico, na próxima vez eu mandar um pouquinho, só um pouquinho. Não precisa ser tanto poder assim, sabe? Destrói só o quarto, sei lá. Usa a fortaleza inteira. Nossa, eu não sei o quão forte a pessoa é, velho. Então, tipo, o poder que dá pra carregar pra poder destruir, eu vou fazer isso, ué. Eu não sei a força da pessoa. É nova lata da quanto morte. Poder eu preciso pra poder destruir. Tem que entender uma coisa, que a tinta do sangue da pessoa, não adianta você torrar a pessoa que a gente não consegue o que a gente precisa. Ah, velho, o problema é, foda-se. Problema, sangue evapora, né? Entendeu? A gente tá indo fazer uma missão pra cumprir um objetivo. Não é só... A gente não é lá pra matar pessoas. Aqui? Pessoas, tô vendo o objetivo e... Não, aqui, todo mundo morrendo. Tá perdendo aí o fogo. Você tá pensando todo mundo morrendo, sobrou só praticamente eu e você perto do cara. Ali? Você também como lobinho, morde. É. Vai, dá uma agarrada. Abre um buraco legal. Vou lembrar disso aí, que você estiver morrendo. Por favor, porque senão você vai acabar de matar nós. Vontade não falta. Também. Eu acho que foi fazer alguma coisa com os cachorros. Geralmente quando a mãe dele chama é que os cachorros estão aprontando. Fanny, depois a gente conseguiu colocar a Toph no corpo dela, parou a assombração no meu plano, né? Parou. Sim. Graças a Deus. Era ela a assombração. Eu sei, né? Mas não sei como funciona a regra disso direito, né? Vai que ainda fica lá essa porra. Se você for no banheiro lá e apertar, tacar água na latrina 3 vezes, gritar o nome. Imagina, você tá lá cagando e eu... Nossa, quase que eu vou do lado do seu lado. Caralho. Pô, Fanny, vocês viram o acidente de Fórmula 1 que eu vi hoje lá? Eu só vi as imagens, só. Eu não se vi se tivesse o Alu, o Lewis Hamilton tava fudido. A roda pegou no capacete dele ainda, mesmo com o Alu. Oi, galera, voltei. Boa. Seja bem-vindo. Tá. Tá bom. Bom. Onde que a gente tava? A Siri, né? Tava fazendo a ação dela. Vai lá, Siri. Saiu? Tá mutada. Vai fazer cocô. Cadê Siri? Vai explodir que saco. Tá lá, oi. Oi. Oi, muda. Dormiu aí? Não, tô dando comida pro Jair. Vai lá. Como que é o nome do gato? Jairinho. Jair. Jairinho. Eu entendi Jairinho. Falei, caralho. Oh, sem maldade, com o Brasil que tava, eu acho que Jairinho era melhor. Pra não remeter coisa ruim. Vai lá, Siri. Ok. Eu quero ver se tem teias controlando eles. Teias controlando, certo. Joga percepção. Marionetes. É o Rui. Uia, deitou. Sim, eu tenho 20 natural. Puxe sua carta e seja feliz. Se ele não tem teias controlando eles, eles estão com os movimentos deles completamente livres. Não há teias controlando-os. Não é o Urui que tá aí. Ok. Ah, então eu quero ler a mente de alguém. De que forma você vai fazer isso? Ah, eu vou usar Leruna, né? Runa? Isso. Tá, ok. Lemite da Toph, Lemite da Toph. Quero entender o porquê que eles estão agindo dessa maneira? Se é só medo ou se tem mais alguma coisa por trás aí? Certo. Esse eu jogo sem vantagem, né, amor? Sem vantagem. É, se você for jogar, sim. Ah, não, é sem vantagem e o teste é que seria com vantagem se fosse abaixo da runa, né? É, não, mas é porque eu tô fazendo uma parada com a runa da mente, aí geralmente quando eu jogo coisas da mente eu jogo sem vantagem que eu tenho normalmente. Nossa, que bosta. Que bosta mesmo, né? Atrapalhar a mente de uma pessoa, tá bom. Certo, ele tem direito a um save and throw, então, de sabedoria, né? Dificuldade é os 27. Igual por igual. Boa, boa, maravilha. Ok. Tá, você toca os pensamentos de um desses drolls, Siri. Vou pegar aqui a descrição de detectar pensamentos pra conduzir isso. Com sua ação até o fim da magia, você pode ficar somente em qualquer criatura e somente descobre os pensamentos superficiais da criatura que está mais presente na sua mente no momento. Jé, uhum. Ela pode usar essa habilidade naquele que a Lisbeth jogou comando? Porque pode. Como ele respondeu pra gente fugir, então os pensamentos dele, tipo, os mais perturbadores, acabaram de vir à tona. Por isso que ele deu essa sugestão pra gente. Ficar mais fácil, né? Pode sim. Em quem que você quer ler a mente? Um desses mesmo? Algum outro, um específico? Pode ser um desses mesmo, tanto faz diferença, eu acho. Tá. Então tá, inicialmente são os pensamentos superficiais, o que tá mais presente na mente. Tá? Com uma ação você pode mudar a atenção pra outra criatura ou ir mais fundo na mente dele, tá? A gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer! Certo. Na mente dele, no momento, você detecta um pavor inconcebível, um medo, um terror que suplanta qualquer tentativa de negociação ou de intimidação que venha por parte de vocês. Um medo muito ancestral. Quando você foca nesse medo, vem à sua mente a imagem da Rainha Aranha Demônio, Loth. Você vê uma Dryder, é uma mulher com corpo, parte inferior de aranha, gigantesca e aterrorizante. Essa imagem é a imagem que causa medo nesse homem. Tá? Isso é uma das coisas que tá ali na superfície da mente dele. O medo de Loth, a rainha, deusa, demônio das aranhas. Okay. Um outro pensamento invade a mente dele. Tá? Um pouquinho mais pra baixo, com um pouco menos de intensidade, mas que tá ali vívido. E o pensamento é o seguinte: fomos invadidos. O fosso da teia demoníaca foi invadido. A gente tem que exterminar o invasor ou a gente vai ser castigado por Loth. Eu imaginei que era isso. É isso que tá assim, na superfície da mente dele. Ok? Ok. Tem mais ações? Não. Não? Vou só passar pra galera o que eu descobri. Tá legal. Passe, que eu vou jogar a iniciativa pro Murray. Eu falei assim, pessoal, não... esses caras, eles têm um medo inconcebível de Loth, por algum motivo. E eles são condicionados, pelo que eu entendo, desde sua existência a ser assim. Senão eles vão ser castigados por Loth de qualquer jeito. Então, matar eles será uma benfeitoria que estaremos fazendo para a vida deles. Não, se eles morrerem, eles vão pra Loth. Eles continuam por aqui, provavelmente. São servos dela, eles vão servir a ela eternamente. Entendi. Mas eu preferiria deixá-los e seguir nosso caminho. Eu também. Porém, é se eles vão deixar nós seguirmos. Ah, isso não, mano. Eles estão retesando as flechas e vão disparar as flechas já em vocês. Então teremos que combater de qualquer jeito. O que você faz, Murin? Não, eu no momento vou retardar a ação até resolvido. Eu não. Diálogo, okay. Eu não consigo dialogar com eles porque eu não tenho. Não entendo nada e nem falo. E eles também não entendem o que eu falo. Então, certo. No momento eu vou retardar a ação. Ok. Então vez deles. Eles puxam as suas flechas em seus arcos e disparam essas flechas em vocês. Certo? Aí agora que vai vir, né? É uma saraivada pesada de flechas. Cada um deles consegue fazer 3 ataques contra vocês. Certo? E disparam aquelas flechas 3 vezes 20, ou seja, são 60 flechas voando na direção de vocês. E eu vou jogar aqui. Jeff. É isso que eu tô escrevendo, eu tô falando com a Ciri em on. Só não tô falando aqui pra não atrapalhar vocês, tá? Beleza. O Jeff, queria usar um ponto heróico pra usar a reação minha. Pra usar a reação? É. O que eu quero fazer assim? Eu quero fazer a minha reação, ou minha ação guardada, na verdade, né? Uhum. Eu quero usar a runa do vento pra criar, sabe aquele círculo do Avatar? Não. Que ele tava debaixo d'água no primeiro episódio? Eu quero fazer uma barreira de vento em volta da gente, pra as flechas dele não conseguirem penetrar. Uhum. Tá, ok. Barreira de vento ao redor de vocês. Caramba. Não precisa do ponto heróico pra fazer isso, não. É, não precisa. É que eu achei que eu, tipo, usar a reação, mas como eu tinha ação guardada... Amor, pega 3 cartas de 20 e uma carta de falha. Já vou! É que eu vou jogar a runa do ar aqui, Jeff. Cadê minha carta? Não quer fazer o mínimo? A proporção de 20 deu certinho, hein? Como assim deu certinho? A de 1 não. A de 1 não, mas a de 20 bateu certinho. Deu 5%? Os 19 que eu tenho aqui, velho. É, você jogou 60 dados, deu 3 críticas. Só pra garantir. É. Eu não sei o quanto que vai precisar, na verdade. Você achou ser 1 em 20, né? São 3 em 60. Exato. Ação bônus pra curar, usar um pulso de cura, não... Usa essa carta para fazer uma rolagem com vantagem. Vem por desvantagem na rolagem de um inimigo. Até o final do seu próximo turno, sua classe de armadura e seu save throws ganham um bônus de mais 2. Tudo inútil isso daqui. Tô jogando todas as cartas fora. Quem que tá rodando essa carta branca aí? Não, fui eu. Fui eu. Na hora que eu começar a fazer isso também, tirar. Engraxadinhos. Tá. Ó, eu vou definir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou jogar um D6 na ordem que aparece na minha tela aqui. Pra ver quem que vai ser acertado. Vou jogar 3D6 aqui pra ver. 1 na Ciere. 2, 3, 4. 1 na Lisbeth e 1 no Griel. Que não tá, que tá escondido. Então 1 no Murin. Tá, então esses Ciere, escritos, né? Lisbeth e Murin. Eles disparam aquelas flechas. Rapidamente. O Murin reage, ativa a runa do ar para criar uma redoma de vento ao redor de vocês. Mas 3 dessas flechas são mais rápidas do que o Murin e acertam vocês em cheio. Acertam a Ciri na barriga, a Lisbeth no pescoço e o Murin no peito. Bom, o que acontece é o seguinte. Essas flechas, elas perfuram os seus corpos. elas causam uma dor lancinante em vocês. Vocês percebem que, além de tudo, elas estão envenenadas. Ok. Tá? Qual de vocês tem imunidade ou resistência a veneno aí? Eu. Oi. O Murin também. Também. A Lisbeth tem? A Lisbeth também, porque é paladino, não é? Também. Então, ok. Vocês sentem que tem veneno nessa flecha. Mas vocês estão tranquilos, porque vocês sabem. Não, eu tirei 3,20, rapaz. Adiantou, você bloqueou 57 ataques. Exato. Ah, tá. Gente, passou, beleza. Não, bloqueou 57 ataques. Foi bem efetivo. Bom, vocês sentem que tem veneno na flecha. Tá? E a flecha, quando ela atinge vocês, ela não fica só a pontinha assim. A flecha, ela perfura vocês até o fundo. Ela vai entrando em vocês assim. Uma flecha que é uma haste de 30 centímetros, mais ou menos, de comprimento. Vocês percebem que ela penetra no corpo de vocês uns 20 a 25 centímetros. Fica só aquela ponta que tem a peninha, né, que direciona o voo para fora do corpo de vocês. Tá? No caso da Lisbeth, vocês percebem o seguinte. Essa flecha deveria ter varado o pescoço dela. Porque pega bem no pescoço, deveria ter varado o pescoço dela pelo comprimento da flecha. Mas não. A flecha entra no corpo da Lisbeth, mas não atravessa, não aparece a ponta do outro lado. Será que a flecha inteira é veneno e ela vai se dissolvendo no corpo? Quando a flecha ela termina o seu deslocamento, quando ela termina o seu movimento, e vocês olham que sem aquela flecha fincada em vocês, o que vocês veem é o seguinte. A flecha ela tem aquelas peninhas, né? Tudo aquilo despenca assim pra baixo. No momento em que despenca, se desfaz de uma haste metálica com algumas penas, se torna uma coisa negra, meio arredondada, com perninhas longilíneas fininhas. Essas perninhas se agitam e termina de entrar no corpo de vocês. As flechas se transformam em aranhas. E uma aranha! Porra, velho! Não, tem uma aranha dentro de mim. As outras 57 flechas que o Murin desvia pro alto, 10% delas, ou seja, 5 flechas, caem no chão ali, perto de vocês. Elas se encolhem e se transformam em aranhas também. Viúvas negras. E vão caminhando para os alvos mais próximos delas ali. Após fazerem isso, né, os que estão na liderança agora dos elfos negros, né, dos Drow, eles gritam para alguns deles. Depressa, depressa! Chame reforços! Diga que são vários invasores, não apenas um, e que nós os localizamos aqui. Avise a todos para que nós os contenhamos aqui. Ou sofreremos a ira da rainha. Depressa, vão, vão. E aí vocês veem que 5 Drow saem correndo pela teia em busca de reforços. Isso foi a ação deles. E aí, ó. Dano de veneno vocês não vão tomar nada. Dano perfurante mágico vocês tomam? Metade. Ok. Não. Eu tenho resistência. Ah, okay. Eu falei, metade. Uhum. Então quem toma dano aí, perfurante? Lisbeth tem resistência. Murin tem resistência também, não tem imunidade, né? Uhum. São 24 pontos de dano. Quem tem resistência reduz a metade. Quem tem imunidade reduz a zero. Dano perfurante mágico. Então toma 12 aí, galerinha. Isso. E 5 elfos Drow saem correndo, fugindo dali, em busca dos tais reforços. Celerin, o que você faz? Qual que é a distância que eu tô deles? 30 metros. Você tá na plataforma ainda, né? Uhum. 30 metros. 30 metros. Isso é 90 feet, né? 90 feet. Deixa eu só ver aqui. Tá. Eu vou andar 10 metros pra frente. Subir, né? 10 metros. Mirar, assim, no máximo de drolls possíveis que estão agrupados. Eles ainda estão em 17 e 4 ou... Não, agora eles estão... Saiu 3 daqui, né? Saiu mais 2 daqui e morreu 1. Então eles estão 14 e 1. 14 e 1. Isso. E os outros 5 que saíram, quanto longe eles estão? Ah, eles andaram o deslocamento deles só, que é... Relaxa, perdão, o cuido deles. 9 metros. Andaram 9 metros. Ah, então dá certinho. Então, em vez de andar 10, eu vou andar 15. E aí eu vou mirar nesses 14 com os 4 ali. E vou fazer o sopro em cone. Ok. Eu tenho que jogar um save em troll de destreza, né? Tem, só que esse save, esse sopro, ele vai deixar uma gosminha nos carinhas. Então quem falhar vai tomar mais metade do dano no começo do próximo turno. É normal o teste ou com desvantagem? É normal. Beleza. Ok. 35 de dificuldade. Falhei. Tá. Como não tem crítico porque é saving throw... Uhum. É... 30 vezes 8. Tá. São 256 de dano elétrico. Puta que pariu! É, 32 de 8. É dano máximo só pra cartinha. Vocês têm resistência. Nossa senhora, mano. Então. Ok, não, todos eles. E eles vão caindo um após o outro ali no chão. Não, então, eu vou mirando assim pra eles. Aí eu pergunto: vocês preferem a punição ou a morte? Certo, Celerim. Um deles, apenas um deles, olha pra você desesperado, chacoalha a cabeça. A morte! Não! Morte! E morre. Explode. Não, isso foi antes de eu jogar, eu perguntei. Ah, antes de jogar. Né? Um deles grita, não, não, morte não. Resposta errada, amigo. Aí eu me energizo todo. E aí ele vai na direção deles. Eu não entendi que fez um barulhão estranho aí no fundo. Eu vou me energizando todo. Aham. O corpo todo, aí forma tipo uma bolinha da Genkidama na minha boca, e aí vai explodir na direção deles. Ok. Tá, eles vão explodindo, cara, conforme você vai eletrocutando eles vão caindo todos mortos. Todos. Todos. Só sobrou um, exatamente um. O que tava do outro lado, né? É, o sortudo. O que tava do outro lado, né? Ok. Esse sortudo aí, né? Ele fica olhando espantado, aterrorizado ali pra vocês. Que mais? Bom, você, amigo, poderia nos dizer onde fica o trono da Lolf? Sabe, não preciso bater um papo com ela. Ele olha pra você assustado, chacoalha a cabeça negativamente. Você tem certeza? Sabe, eu te deixei vivo. Chacoalha a cabeça negativamente. Bom, talvez meus amigos não sejam tão piedosos. É com vocês. Eu vou voltar pra plataforma. Ok. E vou, tipo, começar a lixar a unha, assim. Certo. Bem dragão, meu. Quem que assumiu a iniciativa do Griel daqui? O Griel faleceu. Porque sem querer eu excluí minha miniatura e coloquei de novo. Aí sumiu. É 52, era a D, né? Ok. 52. os cinco que ia fugir não fugiu mais, né? Não fugiram mais. Ele tava escondido, por isso que sumiu. Tá bom, né? Não, tem um cara vivo. Tem um vivo ainda. Eu não sou da turma do interrogatório, então também vou reaparecer, vou ficar ali do lado do celeirinho só olhando em volta. Ele é da turma da decapitação. Eu matei umzinho, o outro ali matou todo mundo explodido, não falou um pio. Eu só matei uma. Isso é verdade. Todo mundo ficou puto que eu queria matar o cara. É, um só, e era o líder, justamente que precisava morrer. Mas o número é chave é um. Você matou um, eu matei o boss, ficaram puto comigo. Pronto. É, se eu fosse vários, já era de boa, né? Ninguém ficou puto, né? Não achou engraçado. Bom. E aí, vocês querem seguir na iniciativa ou vocês querem parar o combate? Todo mundo age antes do cara, né? Todo mundo age antes do cara, né? Todo mundo age antes dele. Gente, vou me indo, viu, gente? Vai lá, Ariel. Falou, abraço. Pra todo mundo. Abraço, tchau, tchau. Falou. Tchau. Ô Jeff, como eu não sei, vai agir tudo, vai agir de acordo com a iniciativa ou vai agir aleatório? Não sei, gente, o que vocês querem fazer, de que forma? Não, porque eu, minha ação seria, tipo, eu ia tentar arrancar a aranha de dentro de mim. Ah, certo. Como eu não sei o que ela, ela vai fará dentro de mim, então vai usar pra me controlar ou vai fazer alguma coisa... Uhum. Eu vou tentar sobreaquecer o meu corpo pra ela se incomodar e tentar sair. Ok. E sair do meu corpo. Ou acabar falecendo ali de calor. De... Vai sair pelo buraco do amendoim. Focado. Entendi. Você vai se ferver pra matar os bichinhos que tem dentro. Isso. Aí o cara que consegue comer miojo cru e ainda assim ficar pronto, né? Você lembra dessa? Manda o miojo em copo d'água. E o saquinho depois, né? Do temperinho. Então tá, amorinho. Eu vou fazer isso. Eu vou me afastar um pouco da galera aqui pra ele não. Eu vou fazer isso. Ok, então faça isso, defina como que você vai usar, em que nível de poder da runa você vai usar, se você vai rolar ou não vai. E lembra que você ainda me deve um saving throw de constituição na hora que vocês estavam descendo. Na verdade, deixa eu ver, deixa eu fazer o constituição primeiro. Ah não, deixa eu fazer. Ah, Jeff, eu vou usar o poder que eu tenho. Certo, pra rolar com vantagem, você entrou. É, os 24 pontos, os 25 pontos da runa do fogo que eu tenho. Beleza. Pra poder então fazer rola, isso. Só rolar o save entrou, dificuldade 25, rola com vantagem ainda. Duas vezes, né? Um por agora, um por antes. Tá. Acho que só se então, der um pra falhar, né? Bom. Então, vamos lá. Temos um elfo cagando de medo. E vocês fazem o quê? Lisbeth, Ciere? Pronto, passei. Boa. Eu chego próximo do Celerim. Ignoro as aranhas por enquanto. Chego perto do Celerim. Cadê o Celerim? É... Ô, Deus Dragão. Que foi, tá? Você acha que... Isso é pro cara ouvir eu falando, tá? Deus Dragão. Ok. É... Você acha que esses negócios aqui no chão são pra outros pontos de acesso? Pelo que ele falou, existem mais entradas. Quer dizer, pelo que ele falou não, pelo que deu a entender o que ele disse. Existem mais entradas e aqui provavelmente soou algum alarme, né? E eles vieram ao nosso encontro. Você acha que esses negocinhos aqui no chão são pra se locomover entre essas entradas? Agora que você disse, parece curioso. Parece que um desses altares ele está iluminado. Enquanto os outros três, não. Ô, Fi. Como é que funciona esses troços aqui? Ai, carai. Pô, ele tá catatônico, estático lá. Lisbeth, Sierra, vocês têm alguma ação também? Em pensamento, assim, eu acho que seria muito válido se eu acharia legal pra caramba se eles fossem buscar ou ir atrás da deusa e a gente desaparecesse, ela chegasse lá, não teria ninguém. Eles iam morrer. Sim, morte. Então, mas ela vai matar todo mundo? Ou? Ele vai chegar e falar assim, dá um veneninho pra mim aí. Mas são servos dela. Ela vai matar todo mundo? Ou? Daí, filho, ela é serva dela mesmo. O resto é só peãozinho, filho. Eu desconfio. Porque ela precisa deles. E nesse caso, se ela chegasse até ali na frente... E visto que não teria ninguém, seria muito mais fácil a gente entrar. É preciso que ela vá até a gente. E que dali a gente consiga... Apesar que a gente precisa conversar com ela, né? Mas a gente precisa dela. Então. Pegar o veneno dela. Não entrar em algum lugar sem ela estar vendo. A gente tem que encontrar ela. Opa, peraí, galera. Tô lembrando. Deixa eu pegar aqui, peraí. Que foi isso? Eu vou até o cara. Ele tá parado, estático. Todos os 20 companheiros dele morreram numa fração de segundos ali. Vou até do lado dele, Ciro. Ele olha pra você assim, virando assim o pescoço meio travado assim. Eu vou virar pra ele e falar assim, ó, só relaxa. E eu vou tentar descobrir o caminho pra Loth na mente dele. Na mente dele? Vamos ver o quanto que ele sabe de caminho pra ir pra Loth. Tá. Ok. Qual que é a dificuldade do teste aí de... Eu vou rolar. Sabedoria. Você vai rolar? Então, role. Vamos lá. Ah, é, não. Se eu não é a magia. É. Toff, ele fica olhando pra você e catatônico também. Ele não responde nada. Ele não responde nada. Só uma... Tá ruim no dado, hein, fia? Eu tô pensando se eu vou rolar de novo ou não. Então pense. Quando o Celerin fala do pilar lá, que tem um que tá brilhando tudo, né? Nesse momento que a Ciri voa até ele, né? Pra ficar do lado dele. Vocês veem que some o portal, os dois portais, né? O portal por onde vocês chegaram, no centro. E aquele portal da esquerda ali também desaparece. Ficando no lugar dele só um círculo cobreado. Ô, Jeff. Sim. Eu vou usar. Deixa eu pegar aqui na vez se eu anotei na ficha, peraí. Antes da gente prosseguir, vocês não estão preocupados com essa aranha que tá dentro de vocês, não? A minha eu acho que eu queimei. Eu vou resolver ela, isso enquanto a gente estiver pelo caminho. Como é que é? Cortou aí. É que eu tô um pouco preocupado assim, mas eu vou ter que resolver no caminho. Vou primeiro descobrir onde é que o Loth tá. Se ele. Eu quero usar essa habilidade aqui, ó, Jeff. Deu qual? 44 o teste qual dela, Jeff. 44, eu vi. Essa. Porém, eu não sei se, tipo, queria ver. Acredito que daria pra saber se os... Se esses drows são considerados fiend também. Ok, entendi. Eu quero que usar o ponto heróico para me concentrar numa presença de uma presença maior que seria Loth, né? Uhum. Seria uma presença mais aterradora que seria Loth, só para diminuir a... Entendi. Eu consegui rastrear. Gasta uma direção mais certa. Gasta seu ponto heróico. Peraí. Opa. Tá aí. Ô, Toff. Oi? Você tava perto do Celerim, né? Vocês estão ali próximo do portal, né? O portal onde vocês estavam, de onde vocês vieram, ele se fecha. E quando ele se fecha, fica um símbolo no chão também. Tá? Esse símbolo, sabe o nosso jogo da velha do celular aí? O famoso cerquilho? É um daquele lá, só que ao invés de quatro tracinhos, são seis. O hashtag? É, tipo um hashtag, só com um pauzinho a mais na horizontal e uma a mais na vertical. Entenderam? Sim. Uhum. Fica ali onde tá esse azul, onde tá a Ciere. Não. Onde tá a Ciere é um círculo cor de cobre. Fica aqui, ó. O do centro... Tá no meio. O do centro... O do centro tem esse símbolo aqui, ó. Uhum. Uma hashtag, porque é 3. Hashtag. Tá? Bom, vamos lá então. Murin, você tenta detectar seres abissais e você consegue notar a presença deles até 1,5 km e você vê que tem uma grande quantidade de seres abissais ao redor de você, tá? Nenhum desses elfos negros que vocês exterminaram aí é um ser abissal. Nenhum deles. Tá? São fieles. Você ainda detecta uma presença avassaladora de alguma criatura abissal. Mas você não consegue definir a que distância tá de vocês. Né? Você mais ou menos que consegue saber a direção, assim, pra lá. Quando você aponta pra lá... É um emaranhado de teias que vocês enxergam. Que tá fora do alcance do seu poder, entendeu? Sim. Ciere, você invade a mente dele em busca de informações de como chegar até Lolf. Tá? E aí você vê duas coisas na mente desse cara aí. Primeira coisa... Você vê uma fortaleza em forma de aranha, caminhando por essas teias. Não tinha o forte do touro gigantesco? Sim. Tem o forte da aranha aí. É uma aranha gigantesca. Parece feita de pedra ou metal, não dá pra você dizer. E as perninhas dela caminhando por esse lugar aí. A imagem que vem a seguir, eu vou mostrar aqui pra vocês. A imagem que vem a seguir é a imagem desse forte. Acho que é aqui. A imagem desse forte da aranha aí, estática, pousada em algum desses lugares aí de pedra. Uhum. Tá, em alguma dessas pedras aí que circulam por aí. Essa imagem que tá na tela aí pra vocês verem no Meet. Então ela pode estar em qualquer um desses dois lugares, é isso? Ou andando por aí ou aqui? Ou é o mesmo lugar, tipo, uma hora andando e outra hora, tipo, paradinho? É, seria isso daí. Tá? Ela se move... Mas de tempos em tempos, por alguma razão ou outra, ela dá uma parada. Tá. Não esquece que, não lembro se foi a Mortalha ou quem foi que falou, que tudo que entra lá dentro, ela sabe onde tá por causa das teias, tá ligado? Não esquece. Sim, sim. Exatamente. Eu tô sabendo. Ou a gente anda flutuando pra não tocar nas teias, ou ela vai saber onde a gente tá. E aí você vê uma outra imagem na mente dele. Ele é aterrorizado, com medo de Lolf. Vê a imagem da Lolf vívida na mente dele. E aí você vê uma outra imagem, junto com a imagem de Lolf, que é uma elfa negra, como ele, tá? De olhos vermelhos, cor de sangue, vibrantes, como se fosse um rubi iluminado pelo sol. Essa elfa segurando um chicote, e um chicote de 9 pontas. E cada ponta desse chicote é, na verdade, uma serpente. E essa elfa açoitando ele com essas serpentes que além de chicotear, mordem a pele dele, envenenam o corpo dele. E você vê a imagem dele, dessa elfa arrastando ele, né, chutando ele, ele se rastejando, indo até um pedestal igual esse que vocês estão aí, tá? E ela tirando de um bolso do vestido dela uma estrela de bronze. Colocando, passando a estrela de bronze num desses pilares, o pilar que tem uma estrela desenhada, e aí se formando um portal ali, onde ficava o pilar da estrela de bronze, e os dois atravessando esse portal e chegando naquela rampa, naquela imagem que eu mostrei para vocês, que conduz até o Castelo da Aranha. Que legal. Então, né, temos que achar a estrela de bronze. Ah, pode estar em qualquer um dos quatro aí. Esse daí são os checkpoints dele. Ok. Pão de ônibus. Acredito que cada um deve levar para um local diferente, mano. Com certeza. Você compartilhou essas informações, Tamis? Passo para vocês, sim. Não tem problema, não. Bom, mas aí, então. Talvez, então, seja interessante que usemos aquilo para puxar o metal e ver quem tá. Eu deixo a louça lá que eu cuido. A chave. Sérgio, você consegue? Não sei, não. Bom, vamos deixar comigo, então. Já, eu uso meu treinamento de metal e tento sentir algum metal referente aos desenhos que tem aqui embaixo. Bronze, ferro e esse cubo azul, não sei o que é, mas enfim. Deve ser prata. Tesseract. Pode ser. Boa. Pequeno. Joga percepção normal? Tá, você tem o poder pra detectar isso, né? Então é percepção. Aham. Uh-huh. Tá. Eu acho que é, eu não sei. Joga o poder aí no chat que a gente descobre. Amor, eu pergunto pra mim. Não fala, Tato. Se você não lembrar, vai ser melhor. Ele olha pra você. Assustado. Estático. Não responde nada. Dá pra mim saber o que seria melhor pra ele, pelo que eu vi na mente dele? Seria melhor, talvez, tipo assim, ele ficar vivo e contar pras pessoas o que aconteceu, ou seria melhor eles acharem ele sem ele saber o que aconteceu? Joga a intuição, ou leia a mente dele. Já. É. Não é poder, não. É, ao longo dos meus estudos com metal, você lembra que eu ficava estudando direto? Pedra lunar, titânio, acho que é. Não, adamante. Tá, isso te dá poder pra detectar a presença dos objetos? Não, não me dá poder. Mas assim, eu consigo detectar terra, por ter afinidade com a terra. Depois que eu comecei a treinar metal, suponho que eu consigo usar o mesmo princípio. Tá, então você tem um poder de detectar terra. Tudo mais. Hã? Então você tem um poder de detectar terra, é isso? Não, é só afinidade. Não sei se você vai lembrar. Vai travar meu bagulho. Caralho. Não sei se você vai lembrar. Quando, tipo assim, eu manipulo a terra, certo? Consigo senti-la, porque eu tinha essa afinidade, né? E aí eu comecei a manipular metal. Pra poder substituir a terra, a pedra e afins, pra poder usar metal a meu favor. Ainda marquei até no caderninho na época, o tanto de tempo que eu estudava, que era pedra lunar, eu estudava o Keep também. Tá, tudo bem. Tá, você sente a presença de ferro. Próximo. E sente também a presença desse material azul aí. Tá. Eu vou nas duas direções. Pessoal, tô sentindo esse material aqui. Bem próximo. Eu passei a mão aqui, eu senti esse, sei lá, esse triângulo. E tem algo similar a isso ali pro cantinho. E esse troço azul também. Dá pra sentir a mesma densidade pra aquele lado. Vou dar uma conferida. Ô Sere, pelo pouco tempo que você teve contato com a mente dele, você notou o seguinte: a existência dele é uma existência de dor e de sofrimento. Pelo pouco que você viu e pelo temor que vocês viram nos olhos desses elfos aí, não importa o que vocês façam, o que eles façam, o que aconteça a eles, eles vão ter dor e sofrimento. Não importa o desfecho, não importa o resultado. E respondendo a sua pergunta, você entende que o que seria melhor para ele é nunca ter existido. Posso providenciar. Melhor pra ele seria nunca ter existido. Mas eu não vou dar essa opção pra ele. Tá. É porque eu já percebi que morrer pra eles é pior do que eles continuarem vivos. Certo. De certa Pelo que forma. Os caras falaram ali pro Celerinho. De certa certo? Forma. De certa forma, pra eles. Sofrer vai sofrer de qualquer jeito, tá acostumado. É a vida dele. Isso. Uhum. É. A punição vai ser ruim independente do que acontecer. Vai ser igualitária. É. Pode até ser uma pior ou melhor do que a outra, né? Menos ruim que a outra, mas... Exato. Eu quero saber a menos ruim. É isso que eu quero saber. A menos ruim? Isso. A menos ruim é você deixar ele em paz. Pra dar ele a chance dele tentar se redimir do pecado que ele acabou de cometer. É, ele tem informação da gente, então. É. Então, beleza. Então, eu já vi o que eu queria. Uhum. Vou virar pra ele e falar assim... Pode ir embora, amigo. Ele olha pra você... incrédulo. Ainda não fala nada. Beleza, tipo... Tranquilo, você... E aí, Top, achou o negócio? Tô caçando, mas essas aranhas não saem do meu pé? Verdade, as aranhas, boa! As aranhas não me largam de mim! Quando você fala as aranhas, boa, muito, ela... expandindo a aura de fogo, tá? O máximo que ele pode com o intuito de se livrar da aranha. Eu viro pro cara assim... Você sabe tirar isso aqui? Ele vira pra você, ele olha, ele balança a cabeça positivamente. Você pode me falar? Ele saca uma cimitarra, aponta pra você. Sem ser me matando? Corre na sua direção, cravando a cimitarra na sua barriga. É um jeito. Você vai deixar ele fincar a cimitarra em você? Vou, eu imagino que ele vai matar o bicho. Bom, se você tá deixando, então sua classe de armadura caiu lá pra baixo, né? Pode, se quiser não precisa jogar ataque não, pode só acertar. Ok, ele enfia na sua barriga e vai puxando e torcendo assim, tentando te matar. Eu vou olhar pra ele e falar assim, sério? Toma esse daninho aí. Não precisa, eu sou imune. Ele olha pra você e fala... Purloff! Nossa deusa! E vai rasgando assim você. Eu quero que ele acerte a aranha. Você quer que ele acerte a aranha? Como claro. Que você vai saber se ele acertou a aranha? Ué, se ele vir na minha barriga, só eu pôr assim pra onde a flecha entrou. Tá, ele fica dando espadada em você lá. Não, eu seguro. Eu falo assim, meu amigo, não vai adiantar. Eu entendo sua devoção por Loth, mas é melhor você voltar pros seus amigos. Entenda o que significa clemência. Eu não vou tirar sua vida. Ele recua pra trás, ainda incrédulo, e lhe pergunta: quem são vocês? De onde que vieram? Eu falei pra você no momento que a gente entrou. Olha na direção da torre. Aranha, sai! Sai, sai! A gente veio de outro mundo. A gente precisa falar com o Loth. É muito importante pra gente. Ele vai recuando. E aí ele pega e ele sai correndo, fugindo. Tá indo embora. Tchau. Beleza. Ok. Toph, joga investigação. Ok. Professor, eu vou tentar achar a aranha dentro de mim. Tá. Beleza. Vou jogar com vantagem. Tá, vou jogar um... Tá bom. Negocinho. Muta aí, de que aí, forma eu... que você vai entrar a encontrar a aranha dentro de si? Não tá, tá saindo pelo bagulho que eu tô ouvindo. Sinto algo me comendo. Se você sente algo te comendo, não. Voltei. Boa. Okay. Olha, Toph. Junto com esses draw aí, você vai revistando os cadáveres deles. E aí você nota algumas coisas. Primeiro, 5 deles possuem uma pequena pirâmide de aço, de ferro, junto com eles, no meio das coisas deles. Tá? Se encontra ali no meio das roupas deles ali. Um deles, aquele que o Grial degolou, você encontra junto com ele um cubinho de um material azul, um material metálico azul. Eu sei se é lápis lazuli ou não tem nada a ver? É lápis lazuli. Beleza. Com ele você encontra isso, tá? E o pior de tudo, eram 21 elfos drow que estavam ali. Grial degolou um, Celerin eletrocutou, torrou ou explodiu os demais, e sobrou um vivo que fugiu. Então era pra ter 20 corpos ali. Certo? Sim. Só tem 8. Uai. Incluindo aquele que o Grial degolou. Metade foi pra Ning. As roupas, o equipamento deles tá ali completinho, perfeitinho. No local onde eles morreram. Mas os corpos desapareceram por completo. Que brisa, velho. Sim. Será que por algum motivo, não sei, estou fazendo especulações. E ao mesmo tempo falando pessoal. É estranho, porque as roupas não condizem com a quantidade de corpos. Será que... Sai daqui! Será que eles eram aranhas transformadas, transmutadas? E aí morreram, voltaram à sua condição original e saíram fora? Vai pra Ciri, vai pra Ciri. Ela que gosta de você. Sai. Não faz sentido. Uma transmutação também transmuta equipamentos. Ah. Mas às vezes eles voltaram pra outra forma. Mas enfim, eu achei esse punhado de coisa aqui. Isso aqui eu usava pra fazer rabisco no chão. É tipo giz de cera. Esses outros aqui estavam em posse deles. Lembra bastante esses negócios que estão no chão aí. Será que se a gente passar eles ativam o portal? Igual a Ciri comentou? Provavelmente. A forma é a mesma? Oi? A forma que você encontrou é a mesma? Sim. Tem essa aqui de três pontas, essa aqui de quatro. E... Só, né, Jé? Cinco cubos, cinco pirâmides, um cubo. Tá, então. Tem uma de quatro e uma de três pontas. São pequenininhos, tipo um chaveirinho, sabe? Uhum. Tem 5 centímetros. Qual que a gente tem? 1 centímetro de tamanho ali. É a estrela, então, aqui a gente não achou. A gente tem que usar a estrela? É. Mas será que se a gente usar esses aqui chega mais próximo? Não sei pra onde vai. Só sei, teoricamente, a estrela. Não, mas vamos passar em algum, vai que a gente chega mais próximo. Vai que ela não tá lá, na casa dela. Vai que ela tá dando um rolê. Alguém joga um D100 também. Vocês têm 30% de chance de encontrar uma outra coisa. 30%? É de 1 a 30 ou de 70 a 100? 30% de chance de encontrar, de 1 a 30. Ou, será, vocês que escolhem, quem vai rolar escolhe. Eu vou rolar então, ninguém vai rolar, parece, eu vou rolar. Não role. Acabei de falar, joga aí. É que joga, tá cortando, então não ouvi. Então joga aí. 22, conseguiu. Aí. E tem um último objeto que você mostra pro grupo, Toff. É um anel de cobre. Desse tamanho. Ele tem uns 3 centímetros de diâmetro, aproximadamente. Tá? Feito de um arame que tem praticamente 1 centímetro de diâmetro. É feito de cobre. Ah, é, tem esse anel aqui também. É um anel para todos governar? Não sei, mas a última vez que eu usei um anel, enfim, não foi legal. Então, tem um detalhe curioso nesse anel. Ele não é um fio redondo que foi curvado. Ele é como se fosse uma letra C que foi curvada. Entenderam? Não. Sim. Imagina que você pega o anel e aí você vem aqui, ó, corta metade dele, metade de dentro você joga fora. E aí você vem e cavuca aqui por dentro aqui, assim. É assim que é esse anel. Imagina um pneu. Um pneu. Não, né? Sim, isso é como se fosse um pneu. Nunca vi um anel assim. É um anelzinho. Feito de cobre. Ele é mágico? Ele é mágico, Sere? Deixa eu ver, mostra pra cá. Mas tá aqui, ó. É que eu tô aqui em cima ainda. Nenhum dos objetos na mão da Toff brilha. Né, não? Beleza. Tem alguma coisa escrita aí? Tem alguma coisa que o quê? Escrita! Não, eu acho. Peraí, deixa eu ver dentro dele aqui. Isso, olha dentro. É que assim, se vocês puderem iluminar, eu, né? Fica melhor pra eu enxergar, tá? Vai perto do muro mesmo. Que ele tá esquentando. Deve ter uma luminosidade aí. É que o conceito de enxergar no escuro pra vocês é diferente do meu, tá? Nada. Sempre a gente se esquece. Certo. Você olha, Toff, o anelzinho por dentro ali. Tá? Ele não tem inscrição. Não tem nenhuma inscrição nele. Mas ele tem riscos. Ele tem riscos radiais. Então, uns 3 ou 4 riscos radiais que acompanham o sentido do diâmetro ali. Ele tem vários risquinhos transversais. Isso aqui. Tem 24 pode ser um risquinhos anel de comunicação? Transversais. Mas não é mágico. Não é mágico, exato. Bom, sei lá o que é isso aqui. Vou guardar. Se for importante, a gente descobre. Quando você olha, Toff, são 3 vezes 24? 72. Né? São 72, né? 3 assim, 24 assim, né? Então formam 72 quadradinhos. É só um risquinho simples ali. Uhum. É cobre, um material maleável, alguém foi com um graminha e fez os risquinhos. São 72 quadradinhos que tem ali. Certo. Ó, vou guardar. Se for importante, a gente descobre depois. Por hora, tô esses aqui. Acelerem si, eles. Vocês vão saber usar melhor do que eu aí. Troço aqui. Tem um giz de cera e tem esses outros negócios de três pontos. O giz de cera. Mas é, quando eu era criança eu brincava com esses negócios aí. É, rico é isso, né? E a Toff aparentemente não aprendeu a contar, porque são quatro pontos. Né? Não, eu falei, tem o giz de cera e tem os negocinhos com três pontas. Exato. Mas os negocinhos de três pontas tem quatro pontas. Os triângulos? São pirâmides. Na verdade tem cinco, então. É. Não, por são quatro. Cinco? São quatro. É D4. São pirâmides, elas formam quatro embaixo e mais a ponta, são pirâmide, cinco. Pirâmide de três. Não, é triangular. É triangular. É. Tem esse negócio pontudo aqui. Tem ponta de flecha, pronto. Tem as pontas de flecha aqui. Esses D4 aqui. Ok. Tem alguém lá de background aqui. Vocês fazem? E aí? Você é... Vamos tentar usar pra chegar em algum lugar? Ou o que vocês preferem? Vamos! Bora! Como que funciona? Você quer a menina do portal? Vamos usar o triângulo. Pode ser? Pois use. Então vamos lá, eu vou só ver se eu sinto as aranhas, amor, com comunhão? Como assim? Com comunhão da natureza? Se você sente que aranhas? Todas, incluindo a que tá dentro de mim. Dentro de você você não sente nada. Sinto nada. Nada. E as do chão? No chão? Também não. Minha Toff tá lá naquele sai, né? Espanta elas e depois elas desaparecem, simplesmente. Pode ser uma ilusão isso? Não é uma ilusão. Dá pra entender o que é? Me parece estranho, sumiu. É, sumiu. Foi embora. Foram embora. Ok. Beleza, pega um triângulozinho e passa lá no portal, igual eu vi a mulher fazer. Quando você chega com o triângulozinho, você vai passar lá no pedestal que tem a piramidezinha entalhada, tá? Vocês escutam passos e conversa se aproximando de onde vocês estão. Passos e conversas? É. Caralho. Quando você passa ali onde aquele pedestal que tem uma pirâmide entalhada ali, né? Começa no topo da pirâmide, né? Começa a expandir um círculo. Ele vai abrindo, ele forma um círculo enorme ali. Uhum. De 3 metros de diâmetro. Um portal através do qual vocês podem passar. E vocês estão escutando passos e conversas se aproximando. O que vocês fazem? Gente, tem alguém se aproximando. Estão conversando. Deixa eu tentar entender. Isso, o que estão falando, Top? Joga percepção. Let me check perception. Dificuldade é 20. Cada 40. 10 pontos acima de 20, você vai ter uma informação extra. Dificuldade é 20, 40. Então são 3 informações. Tem várias informações extras. 20, 30, 40. São 3 informações que você vai obter. Tá? Eles estão conversando naquele idioma arrastado, élfico, tá? E aí eles estão conversando entre si. E conforme eles vão falando, tá, eles estão caminhando calmamente. E a conversa deles, o teor da conversa é o seguinte. Ah, nós temos que estar muito atentos, porque senão nós vamos sofrer as consequências. As sacerdotisas, elas irão nos punir. E ouvi dizer que a própria deusa irá punir aqueles que falharem. E aí um deles pergunta, mas o que está acontecendo? E aí alguém responde, só o que eu sei é que alguém invadiu o fosso da teia demoníaca. existe algum invasor aqui. E Lolf quer acabar com ele. Ela quer ele vivo ou morto. Seja quem for que tenha invadido isso aqui. Informação 1. Informação 2. E o que a deusa está fazendo nesse momento? Por que será que ela odeia tanto esse invasor? Por que ela mesmo não o extermina? E aí o outro elfo responde. Ela está ocupada. Ela tem visita. Ela está em seu palácio, tratando com um lorde do abismo. Eu ouvi dizer que é Grazit. E que ele veio oferecer um pacto com Lof. Essa foi a informação 2. E a terceira informação. Terceira informação é a seguinte. Eu não sei ao certo o que está acontecendo. Porque, como você sabe, nós nunca temos informação. Somos meros peões nas mãos das sacerdotisas, das matronas. Mas pelo que eu ouvi dizer, o invasor é alguém do plano material. E aí o outro responde, do plano material? Será que ele veio pelos portais? Será que ele sabe como abri-los? Será que nós temos alguma esperança de escapar daqui? E o outro rebate. Ora, não diga isso. Nem pense nisso. Você sabe as condições. Aceite seu destino. E seu sofrimento será mais breve. E nisso eles já estão muito, muito pertos, né? E aí um deles fala. Você não ouviu um barulho? É, eu ouvi. Parece que são vozes. Vindo lá da frente. Será que é um invasor? Vamos até lá. E eles começam a acelerar os passos na direção de vocês. É, e foi isso que eles disseram. Eles estão ouvindo. Estão ouvindo, aparentemente, eu falar pra vocês que eles estão conversando. Agora é a decisão de vocês. Entremos no portal ou continuemos aqui? Decidam rápido. 5. Portal. 4. Portal. Vou falar por último, então. É uma democracia, é isso? É uma democracia, sempre. É, estamos no abismo, né? Demo é o que mais tem. Lucas, Denise? Democracia não é governo do povo, né? É governo do demo. Não entendi. Aí principalmente. Ok, tem inimigos chegando e detectaram a presença de vocês. Já sabem da nossa presença. E a Toph quer saber o que fazer. O Celerim falou portal, a Toff falou portal, e tá fazendo uma contagem regressiva. Bora, tô junto. Então vamos pelo portal mesmo, vai. Ok. Vocês atravessam o portal então? É o jeito, né? Beleza. A minha ideia era se entregar pros caras levar nós pra Lof, né? Já que é ela que vai. Ela quer os invasores, foda-se. Será que é realmente ela? Por que não? Então. Que droga. Eu tenho uma imagem aqui que eu deveria mostrar pra vocês, mas eu não posso mostrar ainda, tá? Quando vocês atravessam um portal, vocês saem num local que é uma conjunção, um nó, unindo diversos diversas ramificações gigantescas de teias, tá? Vocês saem num lugar que é assim uma esfera de teia oca e vocês estão dentro dela como se fosse um casulo. Desse casulo existem aberturas e por essas aberturas vocês veem que saem túneis de teia. São 4 túneis de teia que vocês conseguem ver que saem e se perdem aí ao longe. Tá? Vocês no centro, no meio desse casulo onde vocês estão, vocês saem ao norte dele. E aí vocês veem que tem outros 4 pilares ali. Outros 3 pilares, quer dizer. Né? Um que tem o círculo, né? O aro de cobre. Um que tem a estrela de bronze e outro que tem o cubo azul. E quando o último de vocês termina de passar, vocês veem o portal se fechar. E atrás de vocês fica uma pirâmide de ferro entalhada num pilar. Eu acho que o anel que a Toph achou também é um dos portais aqui, né? Tem um círculo de cobre aqui também. Mas ele tá. Será que ele dá para abrir isso aqui? Vamos tentar? É, não, já tá prontinho. Veio aqui, vamos explorar aqui, né? Quando vocês olham pelos 4 túneis que saem, formando isso. Um X desse local, vocês veem que os túneis eles saem, tá? E chega um certo ponto que é um emaranhado de teias que forma uma rampa. Vocês sobem essa rampa. Tá? E saem por cima desse túnel de teias. Ou seja, andando pela corda de teias gigantesca, pela passarela de teias. Certo? Quando vocês vão e dão aquela espiadinha assim, vocês veem que tem exércitos enormes, gigantescos, desses drow, esses elfos negros aí, marchando e correndo de um lado para o outro, e se comunicando, e conversando, e investigando alguma coisa, procurando por alguma coisa, procurando por quem quer que tenha sido que invadiu esse lugar aí. Ih, por aqui eu tô vendo que moiou. Não só isso. Além desses elfos drow, vocês veem outras criaturas bizarras. Vocês veem aranhas gigantescas. Aranhas que têm a parte traseira delas alongada e articulada como se fosse a cauda de escorpião. Vocês veem que tem aranhas normais, de todos os tipos que vocês conseguem, gigantescas. Vocês veem que tem aranhas que elas são de um vermelho vivo, como se fosse sangue, como se a pele dela fosse, se corresse assim um sangue assim por cima da pele, a pele fosse transparente. Vocês veem aranhas que são literalmente translúcidas, cristalinas, como se fossem aranhas feitas de vidro. Quando vocês olham, andando assim por toda a extensão daquele emaranhado, aquele mar de teias. E vocês notam que 6 caminhos de teia se dirigem para essa cúpula onde vocês surgiram. E aí vocês notam que tem várias outras cúpulas a uma certa distância de onde vocês estão, e vocês entendem que isso são como se fossem encruzilhadas, pontos onde as estradas se cruzam, pontos de encontro, pontos de desvio de rota, de manobra de exércitos. O que vocês fazem? Acho que usar os triângulos não é uma boa ideia. Então vamos usar a bolinha. A gente pode usar ou a bolinha ou o quadrado. A giz de cera? Vamos de giz de cera, então. Mas o meu problema é, e se a giz de cera levar a gente pra algum lugar de magos? Então vamos usar a bolinha. Vamos então, senão a gente vai ter que achar alguém pra roubar uma estrela. Tá, então vamos de bolinha. Bolinha? Todo mundo bolinha? Bolinha. Bolinha, bolinha, bolinha. Bolinha? Pode ser bolinha. Bolinha é o anel oco, né? Isso. Tá. Bolinha, bolinha, bolinha, bolinha. Oh, bolinha. Oh. Quando vocês pegam aquilo e passam em cima do pilar, abre-se um portal também. Vocês atravessam esse portal? Uhum. Vocês atravessam esse portal. Vamos lá. E se espantam com o que vocês veem além dele. Um lugar muito familiar. Um lugar que vocês conhecem muito bem. Vocês estão de volta à cidade de Sigil, a cidade das portas. Fim da sessão. Ué? Ué? Eita, peixe! Ué? Me... Olha a gente aqui de novo, gente! Encontramos o que não queria. Cara. Pelo menos tá inteiro, né, eu acho. Esperava a cobra e encontrei papel não. Esperava a cobra, encontrei papelão. É, Serelinha, a gente não tá atrás de aranha? É. Cada um vai atrás do que quer, né? Eita, porra. Ai, ai. Rapaz, eu esperava outro lugar, não esperava isso aqui, não. Ok, vocês descobriram um portal pra Sigil. Vocês estão no Distrito dos Templos. Múltiplos templos que existem ali, na lateral de um templo, onde existem vários arcos feitos de tijolos, mas sem passagem através deles, vocês saem para as ruas de Sigil através de um desses arcos. A gente volta. Eu olho pra bolinha, olho pra Sigil, olho pra bolinha. Ah, isso aqui é uma Sigil pequenininha. Faz sentido. Como que a Foquinha faz? É isso aí. É uma miniatura de Sigil. A chave desses portais é uma miniatura de Sigil. Se é Sigil, então provavelmente o nada tá aqui junto com a tormenta. Não, se a gente chegou em Sigil, quer dizer que não tá destruído. Não, Sigil foi resetada, fia. É, mas o que isso quer dizer? Aparentemente a gente já está, sabe o que aconteceu, né? Tudo normal em Sigil. Sigil foi recuperada, fia. Bem, vamos voltar então para os poços de Loth lá. Cara, vou enfrentar a batalha. Tá bom, vai atravessar o portal de volta antes dele fechar? Sim. Tá, vocês voltam então para cúpula ali do o casulinho de teia. Eu penso assim, ó. Naquele mapa de Sigil que a gente tem, tem algum local que, tá, que o Desmond tinha colocado um portal pra Loth? Você teria que olhar o mapa pra saber. Eu pego, tá na mochila. Ok, você pega o mapa pra olhar. Não, ele não mapeou nenhum mapa que fosse pro fosso da teia demoníaca. Ok, já anota um ali que tá faltando então. Atualiza o mapa. Atualiza o mapa, mapa atualizado. Caralho, esse Google Maps Local Guide. Tá, vocês querem abrir o cubinho pra saber o que tem além do cubinho? Ah, queria terminar encontrando a Loth. A gente não vai encontrar a Loth. É, tá cedo ainda. A gente precisa da estrela pra encontrar a Loth. E só quem tem a estrela são as matriarcas, imagino eu. Exato. É encrenca grande. Mano, nós temos que catar um cara. Não, tem que catar a mina. Os caras aqui são bostosos. Os caras são horríveis. Os caras aqui são. Tem que catar uma mina aqui. Tipo, os caras vão nos levar pra onde se os caras não catar? Tipo, será que os caras não levariam pra uma matriarca? Não sei. A gente pode tentar. A minha ideia com aqueles caras era isso, mas eles preferiram o portal, eu preferi o portal. Porque daí a gente poderia se render. Entre aspas, não, eu prefiro encontrar com os meus pertences do que encontrar sem os meus pertences. Chama matriarca. Ué, só a gente guardar. Antes da gente fazer isso, a gente guarda os bagulho no seu covil. Ah, é isso. Eu vou abrir o meu covil aqui pra todo mundo ver onde fica. Oh, né, que bacana. Ei, vai usar o giz de cera pra gente ir? Vamos lá, vamos usar o giz de bilhar? Boa. Vamos lá. Então tá. Então. Mas eu acho que dá na fortaleza dos magos deles, né? Usam giz de bilhar. E aí vocês saem num outro casulinho. Um casulo bem grande. Certo? Um casulo bem grande. Nossa, é Antônio agora. Esse casulo, ele tem um único pilar no chão. que é o que abriu o portal através do que vocês saem. E assim, ao redor das paredes desse casulo, vocês notam que existem vários círculos. Círculos assim de 1 metro de diâmetro aproximadamente. Tá? É como se a teia ela tivesse sido tricotada de modo a formar círculos ali, que são um pouquinho mais rasos, né? São em baixo relevo em relação ao restante do casulo. Tá? Em cima desses círculos, as teias elas são trançadas, elas são tricotadas de forma a criar letras no idioma élfico. Letras élficas. Certo? Vocês dão uma rápida olhada, lendo algumas daquelas inscrições que tá ali, quando uma delas chama a atenção de vocês. Numa dessas placas está escrito Abeir. Outra desses círculos está escrito Toril. Ah! Quando você fala você escuta atrás de si ele: Alarme! Cedeu! E quando vocês olham pra trás, ao invés de uma raposa, existe uma sacerdotisa de Lof, armada com seu chicote de serpentes, cercada de seus lacaios Drow, pronta pra exterminar vocês. Pronto, achamos! Ai, que show! Funcionou. Ok. Aí por hoje é isso mesmo. Vocês já conseguiram informação demais até. Ok. Agora tem uma matriarca. E foi resetada. Sigue foi resetada. Agora moeu pra nós, né? Matriarca moeu. Então vou mostrar uma imagem da matriarca aqui pra vocês. Fez chicote no rabo dela e fez sair pela boca. Que violência. Pensa num clérigo foda. Elas são melhores. Dá pra ver aí? Aham. Uma matriarca Drow. Essa tiazinha aqui. Olha que beleza. Tamo lascado. Ah, não. Eu acho que cotadinha só. Tem gente que paga por isso. Não a gente. Beleza, gente. Vamos finalizar por aqui. Beleza. Tô com algumas coisinhas aqui pra resolver aqui em casa, então tá meio apertado aqui. Peço até desculpa pra vocês. Boa, malha. Sem problemas. Belezinha, então? Beleza. Até a próxima sessão. Até a próxima, gente. Um abraço. Falou. Obrigado. Tchau, tchau. Descansa, já. Valeu. Falou. Valeu.